Olá, meus amigos, ótima sexta-feira para você. A partir de agora é ao vivo, até agora há pouco você estava ouvindo uma reprise. Eu sou Henrique Estrada, conhecido no Facebook por Henrique Estrada, e a página da Rádio Ônibus, onde você pode comentar, compartilhar e participar conosco ao vivo de qualquer lugar do mundo. Seja bem-vindo, é a primeira emissora de rádio que fala do setor de transporte de passageiros. A forma de transmissão sua é pela internet, possibilitando uma audiência além fronteiras, chegando já gradativamente na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, já acompanhando. E também na Ilha da Madeira, em Portugal, onde já consegue nos acompanhar os apaixonados por autocarros. Você pode participar com a gente comentando os assuntos, comentando a sua volta para casa, se já conseguiu chegar em casa, ainda mais de sexta-feira com chuva. É, a coisa fica um pouco pior. Às vezes pior mais no carro do que no ônibus, não é? Alô, Carlos Berlini. Olha que honra ter o Dr. Carlos Berlini acompanhando a nossa programação nessa sexta-feira. E disse que está chovendo lá também. Onde é lá? É, eu estou na Grande São Paulo. Aonde é aí que está chovendo? Qual que é a região? Vila Missionária? É isso mesmo, Dr. Carlos Berlini? Depois confirma para nós aqui. Nosso WhatsApp para você participar e comentar os assuntos, a sua volta para casa, se você já conseguiu chegar em casa. Nosso WhatsApp é 16991821468. 16991821468. Dr. Carlos Berlini está perto da Vila Missionária, Zona Sul de São Paulo, onde eu conheço, pelo menos uma das linhas de ônibus eu conheço, porque eu utilizo toda semana. Os micro-ônibus lá das cooperativas. É que hoje já não são cooperativas, né? São as empresas menores aí, conhecidíssima A12, né? A12. A12 é a empresa que faz lá na região da Vila Missionária, Santo Amaro, Vila Missionária. E sobre a qualidade do transporte da sua região, você pode comentar também aqui com a gente como é que está a sua volta para casa nessa sexta-feira aí na sua cidade. Você pode comentar se voltou de trem, se voltou de metrô, se foi de ônibus de corredor, ônibus articulado, como é que está o serviço, se é o sistema MTU, se é o sistema municipal. Pode comentar um pouquinho como está a situação de transporte na sua região aí. Você pode mandar alô, pode mandar pedido musical, fazer um pedido musical, pode fazer um oferecimento para quem você quiser, mandar beijos e abraços para quem está fazendo aniversário hoje. E sexta-feira é bom demais, porque sexta-feira o nosso programa também é musical e quero atender o seu oferecimento musical aqui. Aproveite, faz aquele alô especial para ele ou para ela. Através do WhatsApp mesmo, em sua própria voz. Eu até prefiro que você mande o seu recadinho do que eu ficar lendo aqui, tá bom? 16 99 82 14 68. Oferecimento de Roma Brinquedos. A Roma Brinquedos é uma das principais fabricantes de brinquedos do Brasil e lançou, a gente já tem conhecimento, o Roma Bus. O Roma Bus, ele se parece com o Irizar. É um ônibus trucado, seguindo os padrões aí do Irizar, essa fabricante espanhola que tem no Brasil também a fábrica em Botucatu. E a Roma Bus fez um ônibus muito parecido com esse Irizar. O Lula Bus, nosso amigo ouvinte, colaborador também, grande divulgador da Rádio Ônibus lá de Hortolândia, já está fazendo a coleção. Já tem dois veículos, dois ônibus, dois brinquedos miniatura da Roma Bus. Você pode ganhar o Roma Bus aqui da Rádio Ônibus. Só que dessa vez nós vamos aumentar aqui os nossos sorteios. Vamos fazer vários sorteios no final do mês. E também vamos contemplar as meninas, porque nós temos várias meninas ouvindo as rádios, a Rádio Ônibus, não é? E é injusto só oferecer o ônibus, miniatura de ônibus, caminhão, carrinhos e por aí vai. Então nós vamos, em parceria com a Roma Brinquedos, oferecer dessa vez as bonecas. Bonecas e também cofrinho em formato de porquinho e urso. É a coisa mais linda, é lançamento da Roma Brinquedos. Você pode procurar para presentear um filho seu, do aniversário, de Natal, ainda do mês das crianças. Procure os produtos Roma Brinquedos na loja do ramo aí mais perto da sua cidade. É importante você conferir a faixa etária de cada brinquedo, para não poder dar o presente errado, dependendo do tamanho da sua criança aí, tá bom? Tem para todas as idades, é pura diversão, é diversão garantida com os presentes Roma Brinquedos, é uma das principais fabricantes de brinquedos do Brasil. Está oferecendo presentes para você que é ouvinte da Rádio Ônibus. Como é que faz para participar do sorteio que vai acontecer no final desse mês? Se você quer presentear uma filha, um sobrinho, um neto, uma criança perto de você aí, você pode participar com a gente aqui do sorteio. Alô, pai e mãe. Papai e mamãe se inscreva no nosso canal do YouTube, é uma das etapas. Segunda etapa para participar do sorteio é instalar o nosso aplicativo Rádio Ônibus, que está no Google Play. O nome não mudou, o aplicativo é novo, nós atualizamos, está melhor, mais fácil de compartilhar, qualidade muito melhor, mais interatividade e agora com anúncios publicitários no aplicativo também. Instala o aplicativo no Google Play, sistema Android, digitando Rádio Ônibus. E a terceira etapa, você pode compartilhar as nossas publicações sobre o sorteio no Facebook. Acabei de colocar aqui um vídeo onde eu explico e apresento os brinquedos que a Roma está oferecendo. E a boneca, você dá de mamar e ela faz xixi ainda, hein? E que coisa legal, hein? É diversão, pura diversão para toda criança. Já tem menina querendo ganhar o ônibus e tem menino querendo ganhar a boneca. É, gente, a coisa tá assim também. Já recebi aqui vários, né? Vários pedidos aqui, querendo o menino querendo ganhar a boneca e a menina querendo ganhar o ônibus, né? Você escolhe, tanto faz, tá bom? Você quem manda. Mas é sorteio, eu não posso presentear, né, todos os nossos ouvintes. Graças a Deus a audiência está crescendo cada vez mais. São mais de 2 mil inscritos e a rádio tem mais de 700 ouvintes, né, que já estão conseguindo acompanhar a nossa programação toda semana. Isso é bem legal, né? Gradativamente, vários cantos do Brasil tem gente ouvindo. E é uma surpresa bem agradável quando eu recebo um recado aqui, às vezes por e-mail, às vezes pelo WhatsApp, dizendo: ah, eu acompanho o seu trabalho faz tempo, parabéns. Quando a pessoa quer se manifestar, isso é legal. Então nós temos audiência daqueles que se manifestam, mandando suas mensagens, e tem gente que fica quietinha, só ouvindo, né? Conferindo o que a gente fala aqui para ver se a gente fala alguma besteira, não é? Ou que gosta mesmo, mas não gosta de se manifestar. Tem também isso, né? Participe! Tá valendo presentes para o mês das crianças. Final do mês tem sorteio. E hoje tem várias participações bem legais aqui no nosso programa, hein? Fica ligadinho aqui com a gente. Que tem oferecimento também de JP Afiações Profissional. JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. Vamos começar com o WhatsApp 16 99812-1468. Você manda sua mensagem, já tem mensagem chegando aqui lá das Minas Gerais. DDD 34, final do telefone 6799. Alô? Boa noite, Henrique. Opa, boa noite, ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui quem fala é o Ademilson, aqui das Minas Gerais, São Gotardo. Gostaria de mandar um abraço para o Vanler, aqui de São Gotardo, para o Emerson. E um abraço para todos os ouvintes da rádio. Desejo uma boa noite e um ótimo final de semana a todos. Um abraço, meus amigos. Ô, Ademilson, que legal. Muito obrigado pela sua mensagem. Essa é a divulgação do Vanler, que agora tem mais um ouvinte em São Gotardo. Está aumentando, né? Além do Ademilson, tem mulheres ouvindo a Rádio Ônibus também, né? As famílias lá de São Gotardo cada vez mais presente aqui na nossa programação. Obrigado, Ademilson, pela participação, pelo oferecimento aí. Vamos com a primeira música do programa de hoje? Vamos lá? Aqui na minha lista, eu já toquei, vou tocar de novo, essa dupla que são as vozes mais conhecidas do Brasil. Tenho certeza que você conhece essa voz. E se souber, cante com eles. Boa viagem nessa sexta-feira. Redobre a sua atenção nas estradas. Respeite a sinalização. Pista molhada. A frenagem tem que ser antecipada, às vezes. Ainda mais com os pesados, não é? Usar o freio motor, tudo mais. 8h10, boa noite. Chitãozinho de Chororó. Estrada por onde passei, nesse mesmo lugar. Estrada que me viu feliz com ela ao meu lado. O ar foi onde um dia paramos para descansar. Ofertou com carinho sua sombra amiga, a gente se amar. Colorido. Vozes bonitas, né? Chitãozinho e Chororó, aqui na Rádio Ônibus, nas listas que eu recebo aqui, de músicas que tem que ser tocadas na nossa programação. Se você tem um grupo, uma banda, um estilo, a gente não toca só sertanejo, hein? Vai de rock, anos 60, as músicas dos anos 80 também, música romântica. Qual é a sua trilha sonora enquanto você viaja? Você que já está viajando agora, hein? O alô especial aqui para os motoristas que estão ali no Mangueirão. Mangueirão, para quem não sabe, é o pátio de estacionamento do terminal rodoviário do Tietê. E ali os motoristas param os ônibus que vêm da garagem e esperam o seu momento correto, o seu horário, para poder entrar na plataforma do terminal rodoviário Tietê, fazer o embarque. E eu tenho até um vídeo onde eu fiz uma entrada no terminal rodoviário Tietê de uma forma diferente. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Entrei junto com o motorista dentro do ônibus Gontijo, o nosso amigo Adriano, que foi embarcar para Minas Gerais, quando ele trabalhava na Gontijo. Um abraço a ele, que é das Minas Gerais também, esqueci o nome da cidade dele agora, mas ele trabalhava na Gontijo. O sonho dele era ser motorista do rodoviário, ele trabalhava no urbano e ouvia rádio ônibus sempre. Aí sempre me mandava mensagem dizendo: olha, ainda você motorista rodoviário. A gente incentivava, né? Falava para ele seguir em frente e que uma hora a hora dele ia chegar. E chegou, até que ele conseguiu. Entrou no rodoviário, aí viu que não era tudo aquilo que ele pensava que fosse, né? Não era. Mas trabalhou um tempo lá, teve uma certa experiência, saiu e não sei aonde está o Adriano. Eu acho que ele está agora no turismo, trabalhando com empresas de turismo. É isso, Adriano? Se estiver na escuta aí, depois conta pra gente. E eu fiz essa entrada saindo do Mangueirão, se dirigindo até o terminal rodoviário Tietê, dentro do ônibus, e filmei essa entrada. Achei muito bacana, achei interessante, porque não é qualquer um, né, que você consegue fazer essa entrada da maneira que eu fiz. É bem interessante você conhecer o outro lado, que o passageiro nem sempre conhece. Eu parei lá na entrada ali, né, bem na entrada do terminal rodoviário Tietê, onde tem o sistema que ele precisa se identificar, e é ali que ele conhece a plataforma que ele vai se dirigir. Eu achava que não. Eu achava que ele já conhecia a plataforma ali no Mangueirão mesmo, mas não é. Aí descobri que é na hora da entrada, na cabine de entrada ali, que ele fica sabendo qual é a plataforma que ele vai se dirigir. Interessante. Você pode visualizar depois no nosso canal do YouTube, assista os nossos vídeos e não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque você participa de sorteios sempre. São mais de 2 mil inscritos, é pouco ainda, mas gradativamente vai aumentando. E nesse final de mês tem sorteio de presentes para as crianças. 16 99182-1468, o telefone para você mandar o seu alô. Se você está dirigindo e deixou de prestar atenção no trânsito para checar o celular, pare, pense e mude. Dirigir usando o celular aumenta em 23 vezes a chance de sofrer um acidente. Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Parada. Seja você a mudança no trânsito. Denatran. Ministério das Cidades, Governo Federal. Em breve teremos o curso O Melhor Motorista do Brasil. Eu estarei participando. É uma iniciativa do Instituto Parar, que é lá do Paraná, de Londrina. E quem vai ministrar esse curso, nada mais nada menos, é César Riani. César Riani é piloto de teste, apresentador do Auto Esporte da TV Globo. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente e até entrevistá-lo. E César vai estar ministrando esse curso. e tem uma oportunidade bem legal para você participar também. Eu acho que ainda dá tempo, né, de fazer a inscrição. Dá tempo, é semana que vem já o curso, mas dá tempo de fazer a inscrição de última hora lá, hein, para ser o melhor motorista do Brasil. Você vai aprender técnicas e é online. Então isso, isso significa que você poderá fazer o curso em qualquer lugar do Brasil, até fora do Brasil. Meus amigos, los hermanos Argentina nos ouvindo, poderão participar também. O Eduardo já mandou foto aqui para nós hoje. Ele mandou uma foto às 7h46. Por onde anda o Eduardo da Zenith Transportes? Já já a gente coloca o áudio dele aqui. Então você poderá fazer esse curso também em qualquer lugar do Brasil. O César faz o convite para você aqui na Rádio ONU. César Riani, fala aí mais uma vez desse curso maravilhoso para ser o melhor motorista do Brasil. Olá pessoal, sou o César Urniani e quero aproveitar esse espaço aqui cedido pelo Henrique Estrada na Rádio Ônibus para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. Tá feito o convite. Eu farei o curso, o Carlos Abelo fará o curso e tantos outros amigos. E não é somente para motorista profissional. Quem trabalha de maneira remunerada. Se você quer melhorar a maneira de você dirigir com mais segurança e principalmente com a economia, ainda mais nos dias de hoje, embora houve aí um anúncio de redução do preço da gasolina, mas a gente sabe que vai chegar para nós nas bombas, vai demorar um pouco, mas vai chegar e não é tudo aquilo que a gente esperava. A verdade é essa, não é? Vai ter a redução, mas não é tudo aquilo que a gente esperava. Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto também no programa de hoje. E até essas questões de economia, tem um momento certo de fazer as mudanças da mudança de marcha, Sabe aquele outro ponteiro que tem aí no seu carro, que você não sabe para que significa, A rotação do veículo, tudo aquilo influencia também na economia se você utilizar corretamente. É que a gente não tem mania de ler o manual, a verdade é essa, Até a cafeteira elétrica que a gente compra, a gente já sai usando e não lê. E quando não lê, corre alguns riscos, Porque pode mudar a tecnologia, pode mudar os componentes. Então a gente acha que sabe, a verdade é essa. E com os carros são as mesmas coisas. Tem muita coisa que está no manual que eu tenho certeza que você nunca leu, Nunca leu. E é importante, porque até essas coisas também constam no manual. Mas você vai aprender muito de uma maneira didática, mesmo sendo online, com César Riani, piloto de teste do Auto Esporte da TV Globo, nesse curso maravilhoso na semana que vem. Vamos para o interior paulista. O Lula Bus está com a gente nessa noite. Alô, Lula! Boa noite, galera. Aqui é o Lula Bus. E aqui é a Regiane de Hortolândia, São Paulo. Desejamos a todos um excelente fim de sexta-feira e um início de final de semana abençoado. Família Rádio Ônibus, é só alegria! Que maravilha! Esse pessoal é criativo demais, não é? Vou colocar de novo. Tá muito bom isso. Afinal, parece até dupla sertaneja, hein? Gostei, viu, Lula? É o Luiz e a esposa, a Regiane, que trabalha. Os dois trabalham em empresas de ônibus. E ela é vendedora de passagem, bilheteira para alguns ou agenciadora, como você preferir. Tem algumas regiões que chama quem vende passagem de ônibus, a rodoviária, de agenciador. E outros lugares chamam de bilheteiro, como você quiser aí. É um trabalho muito importante, lida com o público, constantemente. E é importantíssimo, a gente valoriza esse trabalho aqui também. Vamos ouvir o casal mais uma vez, direto de Hortolândia, nessa noite de sexta-feira. A família Rádio Ônibus em peso ligada com a gente. Fala de novo, Luiz e Regiane. Boa noite, galera. Aqui é o Lula Bus. E aqui é a Regiane de Hortolândia, São Paulo. Desejamos a todos um excelente fim de sexta-feira e um início de final de semana abençoado. Família Rádio Ônibus, é só alegria! Obrigado, Lula. Obrigado, Regiane, pela participação aqui. A família Rádio Ônibus nessa sexta-feira com a gente. 16 99 82 14 68. Você pode participar conosco nessa noite, deixando as suas opiniões também sobre o setor de transporte de passageiros da sua cidade, da sua região, e até mesmo se você tem viajado pelo setor rodoviário. Como é que está a situação nas suas idas e vindas? Tem gente que trabalha só viajando de ônibus, não é? Quem falou da Rádio Ônibus também com muita propriedade é o senhor Paulo Lani. Ele é diretor de produtos da Thermo King. A Thermo King foi a primeira empresa, ela é fabricante de ar-condicionado, a primeira empresa a fabricar ar-condicionado para ônibus. E ônibus urbano, numa época em que se pensava que era impossível colocar ar-condicionado em ônibus urbano. E isso foi inaugurado no Rio de Janeiro com os frescões, lá como é conhecido os ônibus com ar-condicionado. E lá não são todos, né? Não sei se hoje ainda é assim, mas até um tempo atrás o Félix pode confirmar para nós aí, o Félix que nos acompanha em Copacabana. O ônibus com ar-condicionado tem um preço maior. Hoje já está tudo igual no Rio, já mudou? Até um tempo atrás, você pagava mais caro para andar no frescão. E o senhor Paulo Lani, que é diretor de produtos da Thermo King, falou da importância do nosso trabalho aqui. Senhor Paulo Lani, o que o senhor acha da Rádio Ônibus? Eu acho excelente, porque é uma oportunidade da gente expor, treinar, capacitar e conscientizar as pessoas da importância desse segmento. E você, o que você acha da Rádio Ônibus? Quer deixar a sua opinião? Manda a mensagem de áudio aqui para nós, 16 99 82 14 68. Você motorista, você passageiro, você busólogo, busófilo, viajante, admirador, empresário, colecionador. E se você está num caminhão e quer falar também qual é a sua opinião sobre a Rádio Ônibus, espaço aberto para você. Quem falou também do nosso trabalho foi o Trucão. Trucão é apresentador dos caminhões, tá na televisão toda semana aí, tá com os caminhoneiros, tô no pé dele faz tempo, que nos prometeu uma reportagem sobre o nosso trabalho aqui, e até agora nada, né, Trucão? Mas ele sabe da importância do trabalho aqui e também do ônibus, não é? O Trucão também falou da importância da Rádio Ônibus. O Trucão, o que você acha da Rádio Ônibus? É muito importante. Por que eu acho importante? Acho importante, primeiro, porque quase ninguém fala sobre esse pessoal, esse profissional, que é o motorista, o cobrador, enfim, aquele pessoal que está dentro do ônibus. Tanto o urbano como o fretado, enfim, as pessoas do rodoviário. Então é importante que tenha alguém que fale o dia a dia deles, porque mostra também a importância deles. Isso é fundamental. O mundo é feito de transporte, é feito de transporte. Mas transportar o quê? É carga e passageiro. Quem embarca... Então, tá de parabéns, obrigado, obrigado, Trucão. Quem embarca em um ônibus, e se você está nele agora, ouvindo a Rádio Ônibus através do novo aplicativo, você não tem a noção como é nos bastidores da garagem até a rua, para o ônibus chegar aí na plataforma da rodoviária, para o ônibus passar no ponto. Você não tem ideia do batalhão de profissionais que trabalham. O nosso trabalho aqui é valorizar também esse setor, todos, desde aqueles que limpam o ônibus, os fiscais, aquele que faz a gerência também da garagem, o mecânico, o motorista, o cobrador. Aliás, o cobrador está quase que em extinção, né? Toda vez que eu entro numa linha de ônibus, está difícil ver cobrador de ônibus, né? É uma pena isso, hein? Ainda mais o cenário que nós estamos vivendo, de desemprego altíssimo. Eu vi lendo aí, eu li por aí, aliás, né, nos sites dos grandes portais por aí, parece que o novo prefeito eleito também estava falando sobre esse assunto aí e intensificando como ele quer os corredores de ônibus. Não sei se está querendo seguir o padrão lá de Curitiba. Parece que teríamos menos ainda a presença dos cobradores. Seria isso mesmo? Será que está certo isso? No momento onde precisa gerar mais emprego, será? Ah, mas a tecnologia, né? Tem menos dinheiro dentro do ônibus, mas a função do cobrador, como consta no Estatuto do Cobrador na cidade de São Paulo, diz que ele não está ali só para dar troco. Ele está para auxiliar o motorista. Imagina um motorista dirigindo um ônibus de 18 metros, um articulado, 18 metros é o mínimo, em São Paulo, sozinho. Ô William, tá ouvindo aí? Eu sempre esqueço o número de passageiros que você transporta aí, uma das linhas mais populosas de São Paulo, que é o terminal Jardim Ângela até o terminal Santa Cruz. Me perdoa, eu sou péssimo. Eu preciso marcar, eu tenho uma caderneta para marcar essas curiosidades, né? Mas se o William estiver ouvindo aí, é legal ter a voz do William, que fala super bem. O William é motorista de ônibus e ele transporta muita gente. Eu fiz a matéria com ele também, Então é muita gente dentro do ônibus. Imagina você, motorista, sozinho, com um ônibus super, hiper lotado, acima da capacidade, sozinho, sem o cobrador. Não é possível isso, né? Não é uma realidade... não pode ser uma realidade comum. É inseguro, acredito ser inseguro. E o segundo homem está ali para auxiliar várias questões. Ainda mais um embarque de pessoas com pouca locomoção, alguns deficientes físicos também. Tem várias outras tarefas dentro do ônibus que o cobrador pode auxiliar. Alô, Johnny. O Johnny trabalha na Campo Belo. O Johnny foi o primeiro motorista que eu entrevistei em São Paulo. E na época ele dirigia um ônibus, ele ficava num cockpit central ali, né? E o Johnny fez uma baliza, gente, invejável. É, uma baliza. Tem gente que se mata, sua pra fazer baliza com o carro de passeio. Ele fez uma baliza, eu filmei, com um ônibus biarticulado. O cara é fera, né? Sensacional. E eu fiz uma entrevista com ele também, viajei ali junto com ele no cockpit ali, em um dos ônibus da carroceria Caio. Bem legal. É onde o motor é Volvo, o motor fica ali na lateral do ônibus, possibilitando um piso baixo total, que na minha opinião é melhor. O que você acha da Rádio Ônibus? Tem mais gente falando aqui sobre o nosso trabalho, hein? Você pode participar aqui com a gente e deixar a sua opinião também. Quem falou da importância do trabalho da Rádio Ônibus? O pessoal da Volvo, a Volvo do Brasil, estive lá. E a Solange Fusco, que trabalha no marketing lá, falou também da importância da Rádio Ônibus. Solange, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu acho que toda a comunicação, seja rádio, TV, internet, os blogueiros, eu acho que toda a informação é extremamente importante. E esse é um setor fundamental. O Brasil é um país totalmente de transporte terrestre, de transporte de carga, de passageiros. Então, todas as iniciativas de comentar sobre o setor, de discutir a importância do setor e educar as pessoas, é muito bem-vindo. Então, parabéns para vocês estarem trabalhando também com a educação aí dos nossos passageiros e dos motoristas. WhatsApp 16991821468. Vamos voltar para as Minas Gerais, porque a audiência está grande, Minas, hein? Boa noite, Henrique da Estrada, Evandro de São Gotardo, tudo na paz, hein, amigão? Tudo na paz, sim, Evandro. Tudo, né? Sim. E... um abraço pro meu amigo Denilson de São Gotardo e meu amigo Emerson, que é o novo ouvinte também da Rádio Ônibus, pra Rogério de Araxá, Minas Gerais, pro Lula Bus, pro Carlos Rabelo, pra Eliane, pro Antônio Ricardo Sebo de Divinópolis, pode dar branco, hein? Funciona a cabeça aí, todos, velho. Os ouvintes da Rádio Ônibus. E também tô lembrando também do... oh, que bom. Do Bruno Lisboa Borges e Félix Júnior. Isso. Passa uma música pra mim que eu vou mandar aqui agora do YouTube. Tô vendo aqui, Roupa Nova. Já mandou o link do YouTube, aí facilita, hein? Aí é bom demais. Aí me ajuda a apresentar o programa aqui. Os nossos ouvintes, além do bom gosto musical... ainda me ajuda aqui mandando o link das músicas, né? Direto do YouTube, Roupa Nova, música linda demais, né? Roupa Nova é bom demais de ouvir, não é? Aumenta o volume e boa viagem para você, onde você está no Brasil ou fora do Brasil, em qual região? Participa com a gente aqui, conta como é que está aí a estrada, a rodovia e viaje com cuidado. E ouvindo a Rádio Ônibus, melhor ainda. Só você me fascina. Você, aqui também tem música enquanto você viaja aí. Tem gente embarcando nesse momento. Um alô aqui pro, especial para a cidade de Crato, no Ceará. A rodoviária lá, o pessoal do guichê, através do Jefferson, que andou divulgando, ele disse que está sumido esses dias. Está trabalhando bastante. Trabalhou na campanha do tio, né? Campanha eleitoral. Trabalhou muito, agora está tirando umas férias, o nosso amigo Jefferson. Na cidade de Crato, no Ceará, o pessoal nos acompanha também. E quem ouve lá, no guichê da Expresso Guanabara. Tem gente ligadinha também. O alô que está chegando aqui através do aplicativo é do Nivaldo. Nivaldo Félix. Ele está pedindo um abraço para o Márcio Solon, Cabeça de Cobra. Olha o nome dos meninos, hein? Cabeça de Cobra. Bob Esponja, tudo motorista. Silvio Santos, motorista. Tico e todos os heróis da estrada. Olha o nome dos meninos. Cabeça de Cobra, Bob Esponja, Silvio Santos, que é o motorista, Tico e todos os heróis da estrada. Valeu, Nivaldo, obrigado pela participação. Só esqueceu de colocar o nome da sua cidade aqui, hein? Quando for participar, escreva aí o nome da cidade. Eu não lembro o nome da cidade de todos. É importante colocar aqui sempre o nome e também a cidade de onde está falando, né? 16 99 812 14 68, depois do intervalo tem os nossos amigos repórteres, o giro de notícias com outras informações do Brasil e do mundo. E ainda hoje tem Claudinho de Jesus explicando sobre uma expressão que a gente usa, eu uso bastante, você deve usar também. Você liga para alguém, liga para a esposa e fala, tô demorando porque eu tô parado aqui no trânsito. Será que está certo essa expressão? Tô parado no trânsito, o trânsito não anda. Será que é essa a expressão correta? Mas a gente fala isso o tempo todo. Eu falo, e aí vamos aprender um pouquinho o correto, na maneira correta. Claudinho de Jesus, daqui a pouco, ele é apresentador do programa Juntos na Web, que aqui na Rádio Ônibus vai ao ar aos domingos, a partir das 14 horas, próximas 14, seguindo na sequência da programação que começa ao meio-dia com JP Modão Sertanejo, com JP e Paulo César. E logo na sequência tem Claudinho de Jesus e Zé Rodrigues, que também já mandou áudio aqui. Já vamos ouvir o Zé Rodrigues, não é? Antes do intervalo, vamos colocar a Eliane? Já chegou a mensagem dela aqui. Dá tempo? Vamos colocar a Eliane, direto de Itupeva, interior paulista, a cidade do interior ali pertinho de Cabreúva. Está ligada também na Rádio Ônibus, né? Vamos ouvir a Eliane, a voz bonita da Eliane. Deve estar em casa esse horário, né? Vamos ouvir, Eliane. Olá, Henrique. Olá, amigos da Rádio Ônibus, diretamente da estrada. Eu sou a Eliane do Mundo Truck. Henrique, tudo bem com você, querido? Eu não muito vou bem conseguir ouvir o programa agora ao vivo, porque eu estou na estrada e minha internet realmente está muito ruim. Mas eu estou viajando para Rio Claro no ônibus da VB Turismo. E eu resolvi gravar o áudio pelo seguinte, o motorista, ele em nenhum momento ele pediu para os passageiros colocarem um cinto de segurança. É claro que eu, por consciência, eu coloquei, a pessoa que está do meu lado também orientei a colocar, mas é uma falta muito grande. Voltando àquele assunto que a gente já ouviu, já discutimos várias vezes no programa, sobre a importância do cinto. É uma pena que as empresas não orientem os motoristas em relação ao cinto. E é uma pena que, por si só, eles também não têm essa iniciativa. Beijo no coração. Desejo a todos um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Obrigado, Eliane. Está em casa, não. Está viajando, hein? Ô, coisa boa. Viajar é bom demais. Ainda mais de ônibus, né? Mas que triste ouvir isso, hein? Alô, pessoal da VB Transportes. Tem gente ouvindo, né, Lula? Ó, pessoal da VB Transportes. Olha a postura do motorista rodoviário, que é pago também para orientar o passageiro. Aliás, é de responsabilidade dele. Aliás, se tem uma blitz, uma parada, o policial rodoviário parou, e se foi identificado que os passageiros estão sem cinto, quem leva a multa é o motorista. Como que ele não avisa os motoristas, não lembra, não orienta os passageiros? É importante esse lembrete, falar, lembrar os passageiros. Não é sair dirigindo achando que todo mundo sabe e pronto, acabou. Essa educação de trânsito que começa nesses gestos simples são importantes. Nós já colocamos reportagens aqui no ar de motoristas que simplesmente ignoraram e não deram importância para o cinto. Vamos aproveitar o gancho aqui, falar mais do assunto, porque a gente pensa que foi resolvido. a gente pensa que está todo mundo consciente e aí a gente ouve essas coisas assim tristes demais, né, Eliane? Que triste isso, motorista da VB Transportes não disse nada no embarque para nenhum passageiro, orientando para utilizar o cinto de segurança. Tem que fazer isso sim. Alô, VB Transportes, olha só, hein? Vamos chamar a atenção aí dos profissionais, hein? Eu tenho certeza que não são todos da VB que fazem isso, mas tem os maus profissionais. Será que ele esqueceu? Mas é uma coisa que não pode esquecer, não é? Não pode esquecer se acontece um acidente, não é? Ah, mas o passageiro não colocou porque ele não quis, mas o motorista poderia ter informado. Eu não sei se é obrigação do motorista, mas é uma participação importante na segurança quando o motorista tem essa postura. Os motoristas de plantão aí na ouvindo a rádio, se puderem comentar o assunto, se é uma obrigatoriedade do motorista ter que ir lá se identificar. Ele nem se identificou, Eliane? Ele nem falou o nome dele, nada? Deveria, né? Não deve ter falado, porque se ele não orientou nem utilizar o cinto de segurança, se ele tivesse falado, se apresentado aos passageiros, ele teria lembrado de ter dito aos passageiros da importância do cinto de segurança. E mais, se ele não falou do cinto de segurança, eu fico pensando aqui que ele pode também não ter falado dos itens de segurança e as saídas de emergência, não é? Ninguém está sabendo. Se não tem orientação do profissional, como é que faz? E não dá para dizer, olha, com a gente não vai acontecer nada. A gente não sabe o que vem logo ali depois da curva, não é? Logo ali depois na reta também. Enfim, né? É uma postura triste demais, a gente chama atenção aqui. É importante que você, que nos ouve e é profissional, seja o melhor motorista do Brasil, não é? E nessas atitudes que parecem bobas, simples, não é? Podem salvar vidas. Não deixe de comunicar aos passageiros. Fiquei muito decepcionado agora. E obrigado, Eliane, por ter compartilhado. Talvez nossos amigos, ouvintes, fiéis, estão antenados. E as suas responsabilidades vão aumentando. Ela teve a coragem e orientou os passageiros do lado a colocarem o cinto de segurança. Olha que legal, não é? Essa atitude bem, bem legal da Eliane. Só que o motorista não fez a parte dele, não é? 16 99 82 14 68, você pode comentar este ou outros assuntos aqui na Rádio Ônibus. Qual a sua opinião? Eu queria entender melhor. O motorista é obrigado a falar? Eu acho que deveria. Se não é, bobo dele. Porque se ele está sujeito à multa, e quem paga a multa é ele. Não é o passageiro ao deixar de usar o cinto se foi parado numa blitz. Quem paga é o motorista. Quem sofre é ele, não é o passageiro. Então bobo ele não ter falado. Não é? Alô, VB Transportes. Vamos apurar isso aí, né? Pra ver se essa linha, eu não sei qual é a linha que ela tá fazendo, se não tá comum, né? Mais comum do que a gente imagina. Oferecimento de Roma Brinquedos e no final desse mês tem sorteio do mês das crianças. Valendo boneca, valendo miniatura de ônibus, modelo Irizar e valendo cofrinho para as crianças aprenderem a economizar desde já, hein? É um cofrinho de borracha, coisa mais linda. Produzido pela Roma Brinquedos, altíssima qualidade, resistente e também tem formato de porquinho e de urso. Você pode ganhar aqui na Rádio Ônibus. Como é que faz? Se inscreva no canal do YouTube, instale o aplicativo Rádio Ônibus e compartilhe essas nossas publicações sobre o sorteio no Facebook. Marque os amigos e convide outros a ouvir a nossa programação também e participarem do sorteio. Vamos ouvir? Roma Brinquedos está com a gente mais uma vez. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. Aqui na Grande São Paulo eu utilizo do serviço municipal também. Os ônibus da empresa Fervima, e que é ligada à empresa Pirajussara, que na minha opinião é um dos piores serviços da Grande São Paulo. E infelizmente a imprensa aqui na região é uma imprensa vendida, que nunca fala do setor de transporte, infelizmente. Mas a Rádio Ônibus vai fazer uma matéria, eu vou concluir essa matéria, que já até comecei, mostrando a qualidade do serviço. Há pouco tempo, antes das eleições, até chegaram alguns carros novos. Só que o pessoal é bem esperto, né, gente? Eles pensam que o passageiro é bobo também, né? E que não tem gente que está antenada. O que, que eles fizeram? Chegaram vários ônibus novos, até contei aqui na Rádio Ônibus, né? Vários ônibus novos, que nem são tão vários assim, acho que chegaram 10 ônibus, né? Uma cidade muito populosa, mais de 200 mil habitantes, que precisa do transporte coletivo. Aí, mais de 10 ônibus novos, só que os ônibus velhos não foram tirados de linha. Eu estou falando de veículos que não têm mais condições de rodar. Veículos que qualquer leigo consegue visualizar na BR-116 e faz percurso de BR, ligando bairros do município, onde o veículo está com o chassi e a carroceria torta. Sofreram danos, uma colisão, e a carroceria fica desalinhada. Então você consegue visualizar que o motorista tem certa dificuldade para segurar o volante em linha reta. Gravíssimo. Além de outros problemas, somente com o sistema de frenagem, que a gente percebe que o motorista quase está parando o ônibus com os pés. Coisa está feia mesmo. Chegaram os ônibus novos. Para enganar a população e parecer que tem muito mais do que chegou, eles pintaram os ônibus da mesma cor. Aonde linhas que não tinham da mesma cor, que agora tem dos novos, eram de outras cores, pintaram tudo da mesma cor. Então o passageiro tem a impressão que o ônibus é novo, mas não é. Tem os novos, sim, e quem conhece, como a gente consegue identificar. Eu tive até pouca sorte, porque das vezes que precisei, e já faz alguns meses que chegaram, o ônibus, os novos, eu usei pouco os ônibus novos, usei mais os velhos, porque nunca consegui embarcar em um ônibus novo. E nessas linhas municipais também não tem presente mais o cobrador. Então o motorista tem que dirigir, faz a cobrança e faz a validagem do bilhete. Ele precisa validar o bilhete. E por vezes ele tem que pedir a ajuda do passageiro para encostar o bilhete no leitor lá. A minha pergunta aqui é para o motorista Johnny, que está nos ouvindo agora em São Paulo, motorista da Campo Belo. Existe, e a tendência é, infelizmente, que essa profissão de cobrador seja realmente extinta em São Paulo também, assim como já acontece em várias outras cidades. A pergunta para o motorista Johnny, que está nos ouvindo agora, que dirige um ônibus articulado em São Paulo também, assim como o Ilha dirige, Só que o Johnny é da Campo Belo. Johnny, não é importante a presença do segundo homem dentro do carro? Mesmo que ele não dê troco. E no estatuto do cobrador não diz que ele está ali só para dar troco. Diz também que ele está para auxiliar o motorista. Não é dirigir o ônibus, mas auxiliar. E tem muitas até manobras que o cobrador acaba auxiliando o motorista. Auxiliando os passageiros. Poderia dar mais informações, não é? Então a pergunta para o motorista que está todo dia no batente. E ninguém faz essa pergunta a ele nem aos passageiros. O que acham da ausência do cobrador? Ninguém. Simplesmente eles vão ditando regras. E quem não usa do ônibus, que está sentado na cadeira, confortável, gravatinha e tudo mais, acaba fazendo o seu planejamento ali como é bom para eles. Mas nunca pergunta para a população o que ela acha da ausência do cobrador em um ônibus. Agora eu pergunto para o profissional, o motorista. E essa pergunta vai para o Johnny, eu gostaria que ele pudesse participar com a gente respondendo de áudio, via áudio, qual é a impressão que ele tem e se ele considera importante. Então, seja sincero, pode concordar ou não com a minha posição aqui. Eu penso que o segundo homem dentro de um carro é de extrema importância, ainda mais um veículo de 18 metros, tem muitos veículos de 18 metros, que tem uma capacidade que é impressionante e consegue e leva mais gente do que a capacidade está marcada lá na carroceria. Então essa é a pergunta para o nosso amigo Johnny, que está na escuta com a gente em São Paulo. Se puder participar, vai ser muito importante para a gente tentar entender se realmente a presença do cobrador não precisa mais, se é uma coisa do passado. Eu penso que não. Além de são famílias, gente? São gente que estão trabalhando. Imagina quantos mils cobradores ficarão na mão sem o seu trabalho e a família, como é que fica, Então, nós estamos num momento de gerar emprego e não de desemprego, E o transporte urbano emprega muita gente. Então, essa é a pergunta para o amigo motorista Johnny. Participe com a gente se puder aqui. 16 99182 1468, oferecimento também de Esquadrimax. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Já já tem Claudinho de Jesus aqui participando conosco, falando sobre trânsito e congestionamento. Às vezes a gente fala trânsito para o chefe, né? Tá atrasado, ó, tô parado no trânsito. Será que é isso mesmo? Vamos ouvir agora, vamos lá ouvir o Claudinho de Jesus, que é um dos apresentadores aqui junto com o Zé Rodrigues, do programa Juntos na Web, que na Rádio ônibus vai ao ar aos domingos. Vamos ouvir o Claudinho de Jesus nessa explicação importante aqui para nós. Vamos entender, é importante aprender a maneira correta, né? Os repórteres, em sua maioria, falam corretamente, o congestionamento, né? E assim vai. É trânsito ou é congestionamento? Claudinho de Jesus, ajuda a gente aí, participando conosco aqui. Olá, Carlos Henrique. Olá, amigos da Rádio ônibus. É sempre um prazer participar do seu programa. Sim, Carlos, você, como milhares de outros brasileiros, se refere ao trânsito como se este estivesse sempre parado. Na verdade, a palavra trânsito é um substantivo masculino que significa o ato de transitar, de se locomover. Portanto, você estar no trânsito não significa que você está parado, e sim que você está se locomovendo. Quando você se refere a estar parado no trânsito, você deve sempre usar os adjetivos entupido, congestionado ou engarrafado, que, aliás, leva esse nome em comparação com o gargalho de uma garrafa, que estreita e a passagem por ele fica mais difícil. É isso aí, Carlos Henrique e amigos. Eu gostaria de aproveitar para lamentar a morte do nosso querido Flávio Gicovati, psiquiatra, psicanalista e colega de rádio. Desde 2007, ele apresentava No Divã com Gicovati, pela rádio CBN. Um grande abraço, viu, Carlos, a você e a todos os ouvintes dessa web rádio maravilhosa que é a Rádio ônibus. 16 99 82 14 68, participa com a gente e deixe sua opinião sobre os assuntos. Aprendemos mais um pouco, né? Trânsito ou congestionamento. E a morte do Fofão, hein? O Patropi. Meu Deus do céu, eu sou fã de áudio, de voz, melhor, né? Eu me tornei locutor de rádio por gostar de ouvir as vozes, desde criança. Às vezes um tio que tinha uma voz, um grave legal, uma voz que tinha uma personalidade, né? E eu aprendi no rádio, nos cursos, que rádio hoje em dia não é mais como era antigamente, que bastava ter voz bonita. Você tinha voz bonita, você tinha chance de ser locutor. Antigamente era assim. Mas hoje não basta ter a voz bonita, e sim personalidade. Tanto é que, se você prestar atenção nos apresentadores, locutores, principalmente de FM, musicais, tem muita gente que não tem voz bonita, não é? Mas tem personalidade. Principalmente os programas de besteira aí, de bobagem, né? O pessoal tem personalidade e consegue transmitir no rádio. E eu sempre gostei de ouvir, prestar atenção nas vozes. Então tem muita voz que eu gosto demais. E uma das vozes que eu sempre gostei foi do Patropi, né? A maneira que ele fazia, é uma voz bem legal, né? Vamos ouvir. Direto da escolinha do professor Raimundo, já matando saudade aqui, uma pena, né? Ele que vai para o andar de cima, já deixando saudade. É mais um comediante, mais um grande artista brasileiro que foi embora. Direto da escolinha do professor Raimundo, do YouTube, seu Patropi, que também era o Fofão. Seu Patropi! Aí, meu, sem terror, hein? A música é uma das mais contagiantes formas de comunicação. Pô, eu não sei, meu. Agora, eu acho que o senhor não sabe. Eu tenho a impressão de que o senhor não sabe é nada. Esse cara não vai longe, não. Meu, você não sabe com quem você tá falando. Eu sei, eu tô falando com a múmia. Não falei que ele não sabia? Meu, você tá falando com o Patropi, um músico quase profissional, meu. A música? O senhor se diz músico? Claro, tanto que eu não me separo da minha guita, meu. Guita? É, aquele lance de tocar assim, ó. Ah, sim, só guitarra. Guitarra pra quem não tem intimidade, né? Se o senhor disse que não se separa da sogra, onde é que ela tá agora? Ué, tá aqui, ó. Isso. É profissional, né? Isso aqui. O senhor chama isso de guitarra? Claro, guita, que eu tenho intimidade. É. Já vi que não tem intimidade mesmo. Aqui, meu amor, sente. Um pouquinho aqui na Rádio Ônibus para matar a saudade. Orival Pessini, criador do Fofão e Patropi, morreu aos 72 anos. Não vou deixar de tocar, claro, a música do Fofão ainda hoje, tá? Você lembra dessa, Lula? É, alô, Michel Douglas, lembra do Fofão? Um alô aqui para o Leandro dos Santos de Souza Mesquita. Olha o nome do menino, hein? Leandro dos Santos de Souza Mesquita. Esse nome aqui na lista de chamada de escola, como é que fica, né? Não cabe na folha, né, Leandro? Leandro dos Santos de Souza Mesquita, ele é de São Paulo, tá ligado na Rádio Ônibus. Obrigado, viu, Leandro? Tá bom? Participa aqui com a gente, comentando os assuntos. Vamos ouvir o amigo motorista participando aqui com a gente também, o Johnny. Fiz a pergunta agora há pouco, é importante ouvir direto dos profissionais. Porque eu não vejo a imprensa aí, em geral, perguntar pro motorista, pro passageiro. Eu não vejo a prefeitura perguntar, os empresários perguntarem. É, o que acham da presença do cobrador ou da ausência deles? São importantes também para o motorista? Johnny, direto de São Paulo, participa com a gente. Alô, Johnny, qual a sua opinião? É, a minha opinião sobre cobrador é que cobrador é tão importante quanto motorista dentro do ônibus. É, ele ajuda a dar informações, ele ajuda o motorista a mudar de faixa quando precisa, porque eu dirijo um ônibus de 27 metros, às vezes a gente precisa de ajuda e o cobrador ele é essencial nessa parte também. Quando acontece um acidente, ele ajuda a pegar testemunhas, ele ajuda a fazer uma baldeação com o ônibus, quando o ônibus quebra. Então o cobrador não está ali só para passar troco, ele tem inúmeras funções igual o motorista. E na minha visão ele é tão importante quanto o motorista. São Paulo não consegue ficar sem cobrador. E coincidência ou não, sempre é falado que vão tirar os cobradores quando é época de eleição. Parece que eles fazem isso para dizer que tiveram uma vitória. E na verdade cobrador nunca vai sair de São Paulo, porque é tão importante quanto o motorista. Essa é a minha opinião. Dentro de um ônibus tem que ter um motorista, claro, né? Mas o cobrador é igual ao motorista. O motorista dirige, ele cobra, mas a importância dos dois dentro do coletivo é a mesma. Essa é a minha visão. Grande Johnny. Obrigado, Johnny, pela participação. O Johnny é um dos nossos convidados para o teatro nesse final de semana. Ele vai assistir a peça As Filhas da Mãe. Filhas da Mãe, né? Toda semana tem sorteio para o teatro, dessa vez As Filhas da Mãe. Eu ainda não assisti essa peça, estou com muita vontade de ir, porque eu gosto demais de comédia e gosto demais de teatro. E olha, teatro vicia, né? A gente vai uma vez, depois quer ir outra, quer ir outra, quer ir outra. Se eu pudesse, eu ia toda semana, não é? Até tem convite para ir toda semana, que a gente tem outras tarefas também para cumprir aqui, até outros trabalhos, né? Mas é sensacional o teatro. Bom teatro para você e para os convidados da Rádio Ônibus. Johnny, obrigado pela sua participação, muito importante. Está ouvindo? Ele é motorista. Ele é difícil, né, dirigir um veículo sem a presença do motorista. É muito complicado. Qual a sua opinião, você passageiro, sobre esse assunto também? 16 99182 1468. Tem participações aqui? Vamos ouvir agora o Lula, que trabalha na VB. Olha, e agora há pouco nós ouvimos a Eliane, que está dentro do ônibus. Eu não sei qual é o destino dela, mas está viajando nessa noite. O ônibus é confortável, pelo menos, Eliane? É confortável? Você já sabe dizer a carroceria dele? Você já aprendeu? Você que gosta dos caminhões? Você está conseguindo ouvir aí? O Wi-Fi, pelo jeito, não funciona bem no ônibus, né? Tem hora que pega, tem hora que não pega. Ela disse que estava conseguindo ouvir, de repente o sinal sumiu. Então precisa melhorar o Wi-Fi lá da VB, hein? Na linha que ela está, não está funcionando. Vamos ouvir o Lula, que está com a gente aqui participando de novo. Quem sabe ele comenta um pouquinho desse ocorrido agora há pouco. Infelizmente, uma má postura do profissional rodoviário, que que não se dirigiu aos passageiros e orientou para a utilização do cinto de segurança. Lula. Boa noite, galera. Aqui é o Lula Bus. E aqui é a Regiane de Hortolândia, São Paulo. Esse áudio já foi. Coloquei o áudio errado. Vamos lá para o outro áudio. Ô Henrique, ô galera, boa noite novamente aí. Esquecemos de pedir a música do Zezé de Camargo Luciano no dia que eu saí de casa. Se possível, tocar pra gente, beleza? Beleza. Fique com Deus, até mais. Uma pena que ele não falou aqui sobre o ocorrido, né? Sobre o que aconteceu. Ele tá dizendo, ele escreveu aqui, não falou em áudio, mas escreveu. Complicado mesmo, como que é? Complicado mesmo é passado orientações, porém alguns não fazem sua parte em solicitar. Pronunciar seu nome é saídas de emergência antes das partidas. E saídas de emergência antes das partidas. Escreveu Lula. Complicado mesmo, né? Mas são orientados todos os motoristas, né, Lula? Mas, por exemplo, quando a empresa tem conhecimento, eu acredito que você vai levar esse conhecimento lá, né, para a direção da empresa ou para o gerente da empresa, da garagem, sei lá. Acho que é importante saber que tem motorista tendo posturas negativas. E queima o filme da própria empresa. Empresa séria quer ter os melhores profissionais. Eu penso que a VB também é uma empresa séria. É um grupo grande, não é? Então quer ter sempre os melhores profissionais. E quando tem essa postura negativa, prejudica e queima o filme da empresa. Já pensou se tem um acidente? Deus, não, né? Guarde que não vai ter nenhum. Mas essa atitude aí é uma atitude muito, mas muito negativa. Já já tem a música do Lula Bus, é o dia que eu saí de casa. É legal essa música, né? A Eliane já saiu, tá viajando, passeando e ouvindo a Rádio Ônibus. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Foi um monstro quem levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes. Governo Federal. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. Você está ouvindo a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo e pode se manifestar aqui nos assuntos, enviando a sua própria opinião. Tem vários WhatsApp que chegaram aqui, já coloco no ar. Ainda hoje tem Adamo Bazani participando com a gente com as principais notícias do mundo do transporte. Fique ligado, tem informação importante aqui e mais conhecimento ainda sobre o que está acontecendo nesse setor de transporte de passageiros. Ainda hoje também tem a Márcia Pontes e o assunto é interessante. Parece que a partir de novembro, o documento do carro não será mais importante andar com ele. É isso mesmo? Foi isso que eu ouvi? Foi isso que eu consegui saber aqui? Vamos saber melhor com Márcia Pontes daqui a pouco se isso é verdade ou se isso é mentira. É verdade que a partir de novembro não é necessário mais portar o documento do veículo? Novidade interessante, hein? É o Código de Trânsito Brasileiro que muda a todo instante. Toda hora tem coisa nova, né? Vamos de música atendendo o Lula Bus, no dia em que eu saí de casa. Música é linda demais, não é? Alô, Franca. Alô, pessoal de Batatais, ligados com a gente. Alô, Catanduva, lá a terra do Adriano Rosendo, né? Ele que adotou agora a Catanduva como a sua terra também, né? Alô, tio Zé. Alô, Zequinha. Alô, Natal. Natal que se candidatou, mas não foi dessa vez, né, Natal? Quem sabe da próxima? Catanduva está ligado com a gente. Alô, São José do Rio Preto. Alô, Hortolândia. Vamos cantar com eles, ó. O dia em que eu saí de casa. orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os teus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando ao me abençoar. Assim, meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contar. Quatro horas no ar, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Portar o documento do veículo deixa de ser obrigatório em novembro. E a fiscalização como fica? Verdade ou mentira essa notícia que já circula no Facebook aí? Daqui a pouco tem Márcia Pontes, direto de Santa Catarina, ela é especialista em direito do trânsito, vai comentar o assunto sobre esse documento. Como é que vai ficar, hein? Com o índice de roubo de veículo é imenso no nosso país. Como é que fica então a fiscalização, hein? Será mesmo bom ou ruim essa situação? Me parece que nos Estados Unidos não há essa obrigatoriedade de você ter o documento do veículo no carro, não é? Somente a carteira de motorista. No Brasil isso pega também? O pessoal tem muita mania de tentar fazer parecer o que é lá fora aqui dentro. Até mesmo em relação à educação, andam se falando aí e estão se espelhando na educação lá fora para tentar colocar as suas diretrizes aqui dentro. O detalhe é que eles esquecem que lá fora tudo funciona, né? Imposto funciona, as leis funcionam, é outra história. Aí tentam enfiar, né, o que é lá fora, aqui dentro, se encaixando no que é de interesse, né, das autoridades aí. Essa é a verdade. Essa pode ser mais uma. Será que funciona? Será que ajuda? Vamos entender isso daqui a pouco com Márcia Pontes, aqui na Rádio Ônibus, direto de Santa Catarina. Ela que é especialista em direito de trânsito, vai nos dar mais uma verdadeira aula. Portar documento do veículo deixa de ser obrigatório em novembro. E aí, como é que fica? Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14 Bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com www.infinidade.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. 16 99182-1468, WhatsApp para você mandar o seu alô. Vamos ouvir o alô agora que está vindo lá de onde é mesmo? Qual é o nome da cidade dele? É o Silvio José, da Itapemirim, não é? Está ligado com a gente aqui, geralmente com a família. Alô, Silvio José. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui é Silvio José, de Caruaru. A respeito da obrigatoriedade do cinto de segurança, dentro do ônibus, geralmente, algumas empresas obrigam o motorista a fazer a apresentação sobre os itens de segurança do veículo, incluindo o uso obrigatório do cinto de segurança. Pois, porém, alguns profissionais que deixam de usar deveriam ficar mais atentos. Por quê? Porque há algumas fiscalizações no decorrer das estradas que a NTT faz fiscalizações. Ao mesmo tempo que fiscalizam, eles entram dentro do ônibus e perguntam para algum passageiro se realmente o motorista fez a apresentação. Porém, está aí uma dica, né? Porque para quem não gosta de fazer apresentação, isso fica chato, né? Porque o próprio passageiro fica inseguro, né? E a apresentação já fica mais confiante, né? O passageiro fica mais seguro durante a viagem, né? Silvio José, direto de Caruaru. Obrigado, Silvio José. Ele é da Itapemirim. Tem motorista que tem vergonha, não é? Tem vergonha, não gosta de fazer apresentação, mas é necessária, como o Silvio José disse, é obrigatório. Fiscalização pode perguntar para o passageiro se o motorista fez essa apresentação, onde ele precisa, além de se apresentar, falar seu nome, né? Acolher os passageiros, falar aos passageiros também os itens de segurança. Importante demais essa participação aí, essa presença do motorista na participação, na apresentação, ou melhor, em falando os itens de segurança, entre eles o cinto de segurança também. Obrigado, Silvio José, é importante. Deixa eu procurar aqui no Facebook, se os amigos que estão me ouvindo aí puderem me ajudar. Eu não consigo lembrar o nome desse motorista, mas tem um motorista que faz uma apresentação muito bonita, bem legal, né? É objetiva, fala bem. Ele, eu sei que de vez em quando ouve a nossa programação aqui, não consigo lembrar o nome dele, é muita gente para eu lembrar aqui. Até coloquei no ar as suas apresentações não faz muito tempo. É um jovem motorista do grupo Constantino. Ele é da Princesa, se eu não me engano, da empresa Princesa ou da Manuel Rodrigues. Ele fez uma apresentação, está bem visualizada aí no Facebook, eu já coloquei no ar aqui, mas não consigo achar agora. Eu queria colocar no ar aqui, para os amigos ouvirem como é que se faz uma apresentação legal, é? Essa é uma das maneiras, esse jovem motorista faz, bem legal, muito importante também. Já aqui tem Márcia Pontes comentando um dos assuntos, mais uma novidade do Código de Trânsito Brasileiro. Portar o documento do veículo deixa de ser obrigatório em novembro. Verdade ou mentira? E como ficaria a fiscalização? Márcia Pontes responde comentando o assunto daqui a pouco na Rádio Ônibus. Vamos voltar com a Eliane, que está viajando e pediu música. Henrique, toca para mim Homem de Família, do Gustavo Lima. Essa música vai para os colhedores canavieiros, para o JT Artes, para o Félix, para o Vander de São Gotardo, para o Vander Cabeludo, Rodrigo da Tegma, pro Divaldi, pro Marcos, pro Luizinho, lá do grupo de colhedores, e especialmente pro Everton. Tá bom? Muito obrigada, beijo. Obrigado, beijo para você também. Ela mandou um especial aí, hein? Homem de música, Homem de Família. Essa música é engraçada, né? Geralmente eles falam música de bebedeira, né? De catar todos. Aí ele gravou uma que é um pouquinho diferente, né? Homem de Família, presta atenção na letra. Gustavo Lima, boa noite pra você, boa viagem, muita atenção, coloque cinto de segurança em ônibus. Você me olhou, agora é minha amiga, acredito. Nunca acreditei em amor à primeira vista, até você aparecer, tornado, e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom, até você aparecer. E quem diria aqui do carro, agora até tirei meu som. E quem me viu se vestir hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me Essa música dos cachaceiros convertidos, né? Homem de família. Boa noite pra você. Você está ouvindo a primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo, com música, informações, notícias, entrevistas do mundo do transporte, levando conhecimento sobre os direitos de trânsito, comentando o assunto e até ajudando na formação, né, de novos condutores, passageiros, levando a educação de trânsito de uma forma diferente, através do rádio, através da Rádio Ônibus. Né? Estamos falando também hoje da importância da utilização do cinto de segurança, de novo, né? De novo a gente está voltando nesse assunto. Quando a gente pensa que todos os profissionais, já está todo mundo consciente, a gente ouve o que a gente ouviu agora há pouco da Eliane, que flagrou o motorista dentro do ônibus que ela está viajando, que deixou de cumprir a sua obrigação, teve uma postura, infelizmente, horrível, né? Péssima, queimando o filme da categoria e também da empresa aí ao não alertar os passageiros da importância do cinto de segurança. Vamos para o WhatsApp, 16 99182-1468. Ele está com a gente também, ele é do caminhão, mas viaja pelo Brasil aí. Tem um trabalho muito importante e quando eles entram em greve faz uma falta danada. Estou falando dos profissionais dos Correios. E ele transporta mercadoria aí e todo tipo de correspondência no caminhão. Alô, Eduardo. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui quem fala é o Eduardo, caminhoneiro dos Correios, aqui mais uma vez participando desta brilhante rádio. Carlos Henrique, tá muito show de bola este seu horário noturno. Nossa, parabéns mesmo. Continue progredindo sempre e conte sempre conosco. Para quem está no trecho aí, uma boa viagem, né? Eu ouvi aí o áudio aí da Eliane do Mundo Truck, né? Uma boa viagem, Eliane. Ela tocou muito bem no assunto cinto de segurança, pessoal. Cinto de segurança sempre, sempre, tanto motorista quanto passageiros. Cinto de segurança sempre. É essencial e salva vidas mesmo. Vou dar um exemplo aqui, Carlos Henrique. Até eu que trabalho com caminhão, tem colegas meus aí dos Correios que pega o caminhão, em vez de colocar o cinto corretamente, né, corretamente sobre seu corpo, ele passa o cinto primeiro no banco, senta e joga o cinto por cima. Ou seja, o cinto fica só no peito, né, não fica na travado na cintura. Isso é errado, é erradíssimo. Cinto é para usar corretamente. Até eu, de vez em quando, vira e mexe aí, eu chego para uns colegas meus, falo: meu colega, usa o cinto direito. Qualquer eventualidade, acidente, meu, você é o primeiro que infelizmente vai vir a falecer, sofrer alguma gravidade no corpo. Cinto é para usar corretamente, travado no peito e travado na cintura. né? Tem muita gente aí, já vi carros de passeios, né, no trânsito fazendo isso, colocando o cinto, prende o cinto primeiro no banco, senta e joga o cinto por cima. Isso é erradíssimo. Cinto de segurança é para usar sempre. Boa, Eliane, boa iniciativa aí no ônibus aí, gostei. Gostei, ainda incentivou ainda o passageiro do lado a usar o cinto. Boa. Carlos Henrique, desejando a todos aí, para finalizar, não estendendo muito, um ótimo final de semana a todos. Para quem vai trabalhar amanhã, tem um bom trabalho. Para quem vai descansar, curtam a família ao máximo final de semana. Né? Para você, Carlos Henrique, uma ótima e brilhante programação. Né? Aquele abraço. Se Deus quiser, estaremos aí na semana que vem novamente. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa viagem, Carlos Henrique. Para você e sua família também. Tenha um ótimo final de semana. Até mais. Obrigado, Eduardo, pela participação e as observações. Tem esse detalhe também aí. Tem gente que coloca o cinto de segurança só para enganar, não é? Então, você passa o cinto primeiro, senta depois e só coloca só para fazer de conta que você está usando o cinto de segurança, né? Vê se pode, né? É o que a gente fala, falta educação de trânsito. O nosso projeto da Rádio Ônibus quer contemplar isso, quer levar educação de trânsito para as nossas crianças de todo o Brasil. Você já conhece o nosso projeto? Conheça um pouco mais, saiba do que se trata o projeto da Rádio Ônibus, que é levar educação de trânsito para as nossas crianças. Explico para você rapidamente, preste atenção. Imagina um ônibus transformado em sala de aula e estúdio de rádio. Esse ônibus parado em frente às escolas, escola pública e escola particular, vai ficar parado em local apropriado. Só que é um ônibus transformado num ambiente lúdico, bonito, cheio de tecnologia, computador, tudo que é de mais moderno, porque as crianças já estão antenadas e sabem de tudo isso, né? Só que o assunto lá dentro, quando as crianças entrarem, será educação de trânsito. Aprender brincando. Junto com joguinhos, instrutores, professores, que estarão junto com a gente também, ensinando educação de trânsito. A ponto da criança sair do ônibus, poder contagiar os seus coleguinhas, os pais, o tio, a tia. E na hora que o pai for sair com o seu veículo sem passar o cinto de segurança, a criança vai chamar atenção. Na hora que o pai sair tomando umas e outras com a latinha de cerveja dentro do carro, a criança vai chamar atenção, porque ela aprendeu no nosso ônibus. E um ônibus, gente, por que o ônibus? Chama bastante atenção. É um projeto de visibilidade. Imagina esse ônibus passando na rua do seu bairro, passando na Vila Missionária, passando no Butantã, passando aí na Vila Nova Cachoeirinha, passando no Campo Limpo, no Capão Redondo, né, em vários bairros, levando a educação de trânsito. Isso gradativamente começando em São Paulo e depois outras cidades. E o rádio, porque dará continuidade através de aplicativo, nosso próprio aplicativo, só que com mais recursos, onde a criança vai dar sequência no que ela aprendeu, né, lá dentro do ônibus, em casa. Então ela vai continuar o assunto educação de trânsito com os coleguinhas, os professores, os amiguinhos e a família. O nosso trânsito do dia a dia e essas faltas e responsabilidades que a gente está cansado de ver toda vez, chega sexta-feira, sexta, sábado, domingo, na segunda, tem de novo acidente de mortes no trânsito por irresponsabilidades. Porque falta essa cultura de educação de trânsito. Não se tem no nosso país. O que tem é campanha. Campanha está cheio. Campanha Nacional do Trânsito, Maio Amarelo, né, e várias outras iniciativas de vários institutos. Isso é importante? Claro que é. A gente participa e apoia também. Mas a formação para as crianças, sistematicamente, não existe. O que tem são casos isolados, um aqui, outro ali, CT faz um trabalhinho aqui, só. E o dinheiro que seria aplicado em educação de trânsito, para onde vai, não sei. Não sei para onde vai, mas que é muito dinheiro arrecadado, é. O nosso projeto não quer ficar esperando eles fazerem alguma coisa. E eu peço a sua ajuda para tornar realidade o projeto da Rádio Ônibus Educacional. Você, empresário, talvez tenha um veículo parado que poderia nos oferecer. E nós precisamos também de um veículo que será o nosso estúdio de rádio. E nele nós vamos levar informação para a comunidade sobre direitos de trânsito. Pontuação, né, o que você tem direito, as formas de recurso, se realmente você pode, né, entrar com recurso, sobre tudo que é direito de trânsito, que nem sempre você consegue aprender. Né, e é importante saber. E o nosso ônibus, que será o nosso estúdio, estará visitando os bairros, estará visitando as empresas, as escolas também, junto com o ônibus, sala de aula e estúdio de rádio. Participa com a gente, veja como você pode ajudar. Nós até ganhamos um micro-ônibus, precisa de reforma, uma grande reforma, o custo é alto, estamos fazendo uma campanha aí, estamos longe de atingir o que a gente precisa. Alguns bons amigos ajudaram, como o seu Antônio lá de Minas Gerais ajudou também brilhantemente, só que estamos longe disso e eu preciso da sua ajuda financeira, ou se você não puder financeiramente, talvez a sua empresa possa ceder um veículo, um ônibus, para ser o nosso estúdio de rádio. O que a sua empresa vai ganhar em contrapartida? A visibilidade desse projeto, de estar de forma inédita no nosso país, levando formação às nossas crianças. Não se tem. Em formato de ônibus, o ônibus ganhará visibilidade e a sua empresa ganhará visibilidade com esse ônibus também. Entre em contato com a gente, saiba um pouco mais. No rodapé do site da Rádio Ônibus, tem os nossos telefones. Entre em contato e veja como você pode ajudar a Rádio Ônibus a tornar realidade esse projeto que vai levar a educação de trânsito de forma inédita no nosso país. Aí sim, nós teremos bons motoristas, futuros bons motoristas de ônibus, de táxi, do Uber, de caminhão, enfim. Teremos bons passageiros e bons pedestres, investindo nelas, nas crianças. E elas são as principais vítimas do nosso trânsito. Agora em contato com os amigos repórteres participando com a gente aqui. Tem informação, já que nós atendemos agora o caminhoneiro dos Correios, a informação é sobre um esquema aí que estava desviando o dinheiro dos Correios, hein? Esquema de postagem. Os amigos repórteres em conexão com a gente. A Polícia Federal desmontou nessa sexta-feira um sistema clandestino de postagens de boletos, revistas e malas diretas envolvendo a estrutura dos Correios. O esquema teria causado um prejuízo de 647 milhões de reais nos últimos 2 anos. A Operação Mala Direta contou com cerca de 100 policiais federais que executaram 9 mandatos de prisão, 3 de condução coercitiva e 19 de busca e apreensão na cidade de São Paulo e região metropolitana. Segundo a Polícia Federal, esse sistema paralelo, que contava com o apoio de funcionários dos Correios, usava a estrutura da empresa pública para postar encomendas, mas o faturamento do serviço beneficiava empresas privadas. A fraude tinha início na recepção das correspondências. Em seguida, funcionários adulteravam pesagens, suprimiam listas de faturamento, inseriam dados falsos nos sistemas de informações e cargas clandestinas eram incorporadas e transportadas pela estatal. As investigações que resultaram nas prisões desta sexta-feira começaram em 2015 e, segundo a Polícia Federal, contaram com o apoio integral dos Correios. Os envolvidos no esquema tiveram os bens bloqueados e podem responder por corrupção passiva, corrupção ativa e associação criminosa. As penas variam de 1 a 12 anos de prisão. De São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado, Eliane. Rádio Ônibus, 24 horas no ar ao vivo nesta sexta-feira, agora 9h28. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? João Alves Neto, da AMD Encarroçadora, falou da importância da rádio ônibus. João Alves Neto, o que você acha da rádio ônibus? Eu diria para você que é uma grande sacada, porque você falar de ônibus hoje, quer seja para o empresário, que é um segmento com muitos e muitos interessados como operadores, mas principalmente você fala, imaginou para quantos milhões de usuários do sistema? Exatamente. Nós estamos falando só em São Paulo, são mais de 10 milhões de passageiros dia, só na capital de São Paulo. Então você imagina se a gente extrapolar isso, não precisa ir longe, só para a grande São Paulo. Então você está falando para um público cativo e enorme. Valendo, valendo brinquedos do mês das crianças. Participe, oferecendo um brinquedo aí para o filho, filha, para o neto, para o sobrinho, para quem você quiser. Tem boneca e tem ônibus. O ônibus é o modelo Irizar. É uma fabricação de Roma Bus. É mais uma parceria conosco. A Roma Bus oferecendo dessa vez boneca e também ônibus. Além dos cofrinhos, né, que tem formato de porquinho e até do ursinho. Para a criança aprender economizar. Desde cedo. Como é que faz para participar? Se inscreva no canal do YouTube, digita aí no Google, no YouTube, Rádio Ônibus, depois instala o aplicativo Rádio Ônibus no Google Play e depois você compartilha as nossas publicações sobre esse sorteio no Facebook. Facinho, moleza, não é? Será sorteio no final do mês e você pode ser um dos ganhadores ou ganhadora, né, desse boneca, ursinho, ou porquinho ou até o ônibus. com o modelo Irizar. Deixa eu mandar um alô aqui mais uma vez para o Leandro dos Santos de Souza Mesquita, que tem um nome gigante, hein? Imagina esse nome na lista de chamada lá da escola, hein? Imagina no posto de saúde, né? Se a enfermeira resolver chamar o nome inteiro. Alô, Leandro dos Santos de Souza Mesquita. Gigante o nome dele, hein? Obrigado pela audiência, viu, Leandro? O Leandro tá ouvindo junto com a Nath. A Nath está ligadinha com a gente. Um abraço para a Nath, hein? Seja bem-vinda, viu, Nath? Olha as mulheres presentes. Eles estão querendo ouvir a música Ligação Urbana, Bruno e Marrone. Já já toco sua música, tá bom, Leandro? Fica ligado aqui com a gente. Obrigado, você é de São Paulo, né? São Paulo, tá ligadinho ouvindo a Rádio Ônibus aqui. Já já toco sua música. Antes, vamos ouvir... E para onde nós vamos agora? Com a Márcia já? Daqui a pouco? Daqui a pouco tem a Márcia, então, falando sobre a documentação do veículo. Portar o documento do veículo deixa de ser obrigatório em novembro. E a fiscalização, como é que fica, hein? É coisa boa ou coisa ruim? É mais uma que estão inventando aí para o nosso país? Será que dá certo aqui? Já já tem Márcia Pontes. Atenção, ocorrência grave, MG-435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. A gestora junto é você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Agora na Rádio Ônibus, ela é especialista em direito do trânsito, nos dá uma verdadeira aula aqui também, mais uma amiga colaboradora, a Márcia Pontes, direto de Santa Catarina, a respeito dessa novidade. Tem bastante novidade aí, né? O Código de Trânsito Brasileiro. Portar o documento do veículo deixa de ser obrigatório em novembro. Verdade ou mentira? E a fiscalização, como é que fica? Vamos saber com a Márcia Pontes. Alô, Márcia. Olá, boa noite a todos da nossa Rádio Ônibus. Vejam só, né, algumas das novidades que vem por aí. O documento de porte obrigatório do veículo, ele passa a ser, digamos, não que é opcional, mas se não tiver e cair na fiscalização, será que vai estar tudo bem? Depende, só se nas viaturas, se tiver a tecnologia que dê acesso ao sistema para verificar. A pessoa caiu numa blitz, cadê seu documento de porte obrigatório, cadê o seu CRLV? Caramba, esqueci em casa. Tá, então eu vou verificar aqui no sistema se está tudo ok. Se não tiver meios de verificar no sistema... é que vai dar problema. Então, por via das dúvidas, essa é uma facilidade, mas por via das dúvidas, sempre faça a checagem antes de sair com o seu veículo. Verifique as luzes de emergência, verifique tudo que você tem que verificar e principalmente documentação. Esqueci em algum lugar? Aonde que está? Deixa junto, CNH, junto lá com um CRLV, um CLA, deixa tudo certinho no carro, por via das dúvidas, vai que você cai numa fiscalização, não tem como verificar, ou o sistema caiu do ar, vai te dar atropelo isso aí, então não troque 6 por meia dúzia, faça a verificação, leve a documentação toda ali, são nesses casos, se tiver como acessar o sistema e conferir pelo sistema, não vai ter problema. Se o sistema estiver fora do ar, ou se não tiver acesso, aí você tem um problema. Melhor conferir antes. Obrigado, Márcia Pontes. Que dica, hein? Será que estão preparadas? Então, o que eu comentei agora há pouco, o pessoal quer se espelhar como é a realidade lá fora. Só que lá fora tem todo o aparato funcionando, né? Todo o sistema eletrônico funcionando. A polícia de vários locais lá já sabe o que acontece, porque está todo um relatório dentro do sistema, a viatura está toda preparada. E aqui no Brasil, a gente sabe que tem policiais que não tem nem o colete, não é? O importante colete não tem. Como é que faz? Não é? Complicado, né? Eles ficam inventando essas coisas aí. E o Código de Trânsito Brasileiro, o que tem de mudança, não é brincadeira. A gente precisa constantemente da Márcia e da Mércia aqui, dos amigos que trabalham nessa área e que sabem muito, porque se a gente não ficar atento, a gente é pego de surpresa. Não é? E não tem como ficar fazendo escolinha para aprender o que mudou, o que não mudou. Então tem que ficar atento nas informações. A Rádio ONU tem ajudado bastante com os nossos amigos especialistas nesse assunto. A dica foi lançada, não é? É importante se preocupar, por enquanto, com o documento. Mesmo que isso venha a valer, realmente, oficialmente, no Brasil, né? Essa não obrigatoriedade de portar o documento do veículo. Se não tiver como averiguar, como é que faz? E a gente sabe como é que está a situação, né, da fiscalização aí. A gente já sabe disso. Então é melhor não arriscar. Importante dica aí da especialista em direitos de trânsito, Márcia Pontes, aqui na Rádio ONU. Já já tem música com Bruno e Marrone atendendo o pedido do Leandro, de São Paulo. Rádio ônibus. A Rádio ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. WhatsApp não para, a gente aguenta aí. Se eu não coloquei seu áudio ainda, mas ele está demorando, não colocou o meu ainda, porque tem várias pessoas participando aqui, às vezes demora para chegar, para atualizar aqui, mas eu coloco no ar, tá bom? Pode mandar aí que eu coloco no ar. Não fica bravo, que tem muita gente participando e são várias formas, é Facebook, é o aplicativo, é e-mail, é bem legal aqui as formas de participação da Rádio ônibus e entre elas o WhatsApp aqui, que é bem legal a gente ouvir a sua própria voz. Vamos ouvir agora o argentino, que a 7h46 estava na rodagem, eu acho, hein? Ele mandou uma foto aqui, eu acho que ele estava na Argentina. Vamos ouvir? Alô, Eduardo Perruchou, de direto da Argentina, participa com a gente. Alô, boa noite, ouvintes de Rádio Ônibus. Boa noite, meu amigo Henrique Estrada. Aqui eu trabalhando, viajando, com destino da cidade de Mar del Plata, com 57 passageiros. No todos van a la ciudad de Mar del Plata, otros desembarcan antes en otras ciudades. Y bueno, va a ser una noche de mucha lluvia aparentemente, así que vamos a viajar muy tranquilo con mi parceiro Ezequiel. Deseo un óptimo fin de semana para todos ahí. Um forte abraço, Eduardo. Tchau, tchau. Obrigado, Eduardo. Ótima viagem para vocês aí, ótimo retorno também, não é? Descanso depois, já nessa noite aí nas rodovias argentinas, acompanhando a nossa Rádio ônibus. E pelo jeito, o sinal de internet lá é melhor que aqui no Brasil, viu? Porque a Eliane estava viajando agora há pouco, estava no interior de São Paulo, dentro do ônibus da VB Transportes. E aí, o sinal de internet caía constantemente lá. Ela conseguiu ouvir um pouquinho, até ela conseguiu se ouvir na mensagem que ela mandou, mas não conseguiu ouvir a música pelo jeito, né? Não sei. E lá na Argentina, o Eduardo consegue, olha, tem momentos lá que ele consegue ouvir por horas, né? Por horas. Lá na Argentina, o sinal da internet é muito melhor. Tem mais ouvinte participando aqui com a gente. Acho que é o Zé agora, né? O Zé é apresentador também do programa aqui. Alô, Zé. Mandou aqui pra gente mensagem de áudio. Olá, meu amigo Carlos Henrique. Aqui quem está falando é José Rodrigues. Eu estou aqui mandando esse áudio para você para parabenizar os professores nesse dia de hoje, né? Dia dos professores. Desejar a eles muita felicidade, esses guerreiros, né? Que luta até com dificuldade, mas nunca abandona a profissão. Então, eu quero desejar a todos os professores meu abraço, meu carinho, que Deus proteja a todos. E quero mandar aqui um beijo carinhoso para minhas duas filhas, que são duas professoras, a Vanessa e a Vânia. Então, para elas vai meu carinho, meu beijo, e a todos os professores, que Deus o proteja a todos, tá bom? Forte abraço, meu amigo. Tchau, tchau. É o Zé Rodrigues. Ele, junto com o Claudinho de Jesus, aqui na Rádio ônibus, também apresenta o programa Juntos na Web, que vai ao ar sempre aos domingos, na sequência, a partir do meio-dia, com o Amor à Terra, JP e Paulo César, Modão Sertanejo. Na sequência, tem os dois. O Dia dos Professores, na verdade, é amanhã, mas ele já antecipou seus parabéns aqui a todos os professores. Nosso abraço aqui também a todas as professoras, professores, como é importante, não é? E não só o professor ali, né, do Beabá, podemos dizer assim, mas aqueles que estão também no setor de transporte, constantemente formando bons profissionais do volante, não é? Precisam ser lembrados também. Obrigado aos professores aí dos CFCs, autoescola e todos, né, que são ligados ao setor de transporte. E para mim, a especial professora, a minha esposa Silene Lack, que também é professora. Beijão para ela, que deve estar ouvindo essa hora aqui a Rádio Ônibus, não é? Vamos agora para onde? Tem gente ligada aqui, ouvindo a programação em São Paulo, na Argentina, em Pernambuco, várias regiões do Brasil. Onde você está? Conta para gente. Se você já está ouvindo, convide outros a ouvirem a Rádio Ônibus também. O novo aplicativo Google Play, Rádio Ônibus, é só digitar, é o mesmo nome, instale o aplicativo, atualize, que está bem legal, hein? Está mais fácil, né, de interagir e até de compartilhar com outros amigos a nossa programação. Está bem legal. Nós vamos agora com mais informações, as notícias, os amigos repórteres do Brasil e do mundo em conexão com a gente, sempre participando aqui. A informação é sobre o PIB. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, divulgou nesta sexta-feira o relatório trimestral com as perspectivas para a economia brasileira. A previsão é que a queda do PIB este ano seja de 3,1%. No relatório anterior, divulgado em julho, a indústria estava mais pessimista e acreditava na retração de 3,5% da economia brasileira. O levantamento concluiu que, depois de 2 anos de recessão, o país passa por uma transição e ainda não retomou o crescimento. Porque a inflação está caindo menos do que o esperado, o desemprego ainda é muito grande e os salários reduziram cerca de 3% em comparação com o ano passado. Mesmo assim, a CNI estima que a economia brasileira volte a crescer já no primeiro trimestre do ano que vem. De Brasília, Vitor Ribeiro. Obrigado, Vitor Ribeiro. Ribeiro, né? Aqui na Rádio Ônibus também tem música e nós vamos de música nessa sexta-feira. Boa viagem, muito cuidado, atenção, se estiver chovendo, redobre aí a atenção e use cinto de segurança. Alô, motorista, oriente o passageiro a usar o cinto de segurança. There's a lot of love in me. Tem música romântica também na Rádio Ônibus, ainda mais nessa sexta-feira, não é? Daqui a pouco tem mais, se você tem um oferecimento especial para ele ou para ela, para o namorado, para a namorada, para a pretendente, aproveita a nossa audiência agora, faz um convitinho para ele ou para ela ouvir e manda aquele recado especial do fundo do coração, não é? É, motorista também ama, claro. E motorista conhece muita mulher, não é? Muitas mulheres. É, eu já vi apelido dizendo que tem... que algumas mulheres são chamadas de pé de cabra, não é isso? Não é isso, Jurandir? Já ouviu essa expressão aí? Pé de cabra, não é isso? Eu já ouvi alguém falar que tem que mulher que fica dando em cima de motorista de ônibus é pé de cabra. 16 99 82 1468, manda seu alô aqui pra nós, na nossa programação. O Eduardo deve ter chegado em algum lugar, vamos ouvir o Eduardo? Agora mandou um áudio atualizado agora há pouco, hein? Mandou 9:31, mas curtinho, quase que não falou nada, né? 9:42, outro áudio que ele mandou. Por onde está o Eduardo, que é motorista da Zenit Transportes? Olá, amigo Enrique. Um saludo grande para Julito Rivero, Marito Jiménez e Carlin Vera. São outros motoristas que fazem turismo e também eles vão ouvir, amigo. Assim que um saludo para você e para eles. Tchau, tchau, Eduardo. Muito legal, olha aí o saludo para os novos ouvintes da Rádio Ônibus, graças ao Eduardo, está divulgando bastante lá a nossa programação, hein? Obrigado, Eduardo, pelo show. Por onde ele vai, vai falando da Rádio Ônibus, é assim que a gente gradativamente vai alcançando os nossos espaços, né? E eu conto com você. E agora está mais fácil, instale o aplicativo, compartilhe entre os contatos aí que você tem a nossa programação, que valoriza os profissionais do ônibus. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Daqui a pouco tem Mariana Fagundes. Quem tá pedindo é o Lula, né? Aliás, faz um tempinho que eu não tô tocando Mariana aqui, não é? Precisa tocar mais Mariana Fagundes. E essa música fica na cabeça. Essa música, eu tô ficando louca. Tem dia que eu acordo, tô com essa música na cabeça. Tem dia que eu tô trabalhando, tô com essa música na cabeça. Se eu ouço essa música uma vez, ela não sai. É igual o chiclete mesmo, né? Se grudar, fica, é difícil sair da cabeça. Eu tô louco para conhecer a Mariana Fagundes. Além de muito bonita, tem um ônibus muito legal. O motorista dela é o Maranhão, gente fina demais, acompanha nosso trabalho também. E preciso conhecer a Mariana de perto, fazer uma reportagem com ela, não é? Cantar especialmente para a Rádio Ônibus, não é, Mariana Fagundes? Precisa dar atenção aqui para nós, além de fazer música que fala do ônibus, ô Mariana. Música que fala de ônibus. Tem música do caminhoneiro, não é? Roberto Carlos fez aí, fez até música para o taxista. Né? Ele fez música para baixinha, para gordinha, mas não fez do ônibus. Né? Por que esse preconceito com os motoristas de ônibus, né? Ou para quem é viajante do ônibus, né? Tem gente que pensa que andar de ônibus é coisa de pobre, né? Só coisa de pobre. Não, é para todos, é coletivo, né? Mas tem muita coisa boa no ônibus. Viajar de ônibus é bom demais. Aliás, melhor que o avião, hein? Mais confortável, né? O ônibus rodoviário, por exemplo, né? Então vamos lá, ó, os amigos compositores, os artistas aí. Fazer músicas que falem do ônibus. Estou esperando uma música legal aí. Depois do intervalo tem Mariana Fagundes. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. WhatsApp não para, hein? Noite de sexta-feira, excepcionalmente ao vivo, mais um encontro nosso aqui. Esse horário que é bem legal, muita gente gosta e dá oportunidade de mais gente ouvir, motoristas participar com mais calma, comentar os assuntos. E nós vamos aprender juntos, não é? E aprendemos mais uma e nessa novidade aí que está sendo anunciada sobre a não obrigatoriedade do documento do veículo, né, você vai poder andar com, sem o documento, por exemplo. Mas a Márcia já gravou e você ouviu agora há pouco a dica dela, como é importante ainda ter o documento no carro. Não tem aparato técnico para fiscalização saber, né, digitalmente, lá, eletronicamente, se o veículo está tudo ok ou não. Não é? Tem mais participações nessa noite, 16 99182-1468. É o Jurandir, ligado com a gente, lá no ABC Paulista. Fala, Jurandir! Cadê ele? Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite, amigos da Rádio Ônibus. No rodoviário, o pé de cabra que você citou aí é chamado de teia. A mulher no rodoviário é teia. E quando o carro está cheio de homem feio lá, a gente fala que está cheio de tijolo. Teia é mulher, tijolo é homem, marmanjo, credo. Boa noite para vocês aí. Mais uma curiosidade aí do mundo do rodoviário aí. Estou com problema para ouvir aqui pelo aplicativo, mas estamos tentando. Vai, vai me passando as coordenadas aí, se está tudo ok, até para saber se o aplicativo é novo, né? Estamos testando e ainda em caráter experimental. É, vai passando as informações se o problema é com o aplicativo ou com o Wi-Fi, né, do local onde você está. É importante. Nós, a maioria dos amigos que estão ouvindo até agora noticiaram só coisas boas do aplicativo. Até elogios, conseguiram ouvir melhor do que o outro que tinha. Então fiquem atentos aí para saber como é que está. Isso tem, varia também conforme o número de audiência, né, de gente acessando e tudo mais. E tem muita gente acompanhando a Rádio Ônibus, ainda mais esse horário. Então pode ser que tenha alguma, né, fica caindo o sinal aí um pouco mais do que deveria, não é? Mas é importante para nós o feedback aí, vai participando e falando aí, noticiando como é que está aí a qualidade do sinal na sua residência e na sua região. Agora tem Mariana Fagundes, como pediu o Lula, a música é Tô Ficando Louca, lançamento. Mariana Fagundes, que está rodando o Brasil com seu ônibus aí, fazendo shows. Pensei em você sofrer. Pensei em tudo que me fez e fui pra um bar, bebi até cair. Vem! Se é pra morrer, que eu morra de cachaça. Se é pra sofrer, que eu sofra de ressaca. E não de amores por você. E você vê se para de fazer pirraça. Você vem me provocando e eu correndo de você. Não quero nem de graça. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Se não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Pra mim eu tô ficando louca.

Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus. Finalmente, a legislação brasileira autorizou nesse segundo semestre a fabricação de chassis de ônibus de 15 metros rodoviários. Até então, esse tamanho de chassi era permitido apenas para ônibus urbanos e os rodoviários poderiam ter até 14 metros. A fabricante de carrocerias de ônibus Marco Polo confirmou ao Diário do Transporte que já começou a fabricação da primeira unidade do modelo Marco Polo 1800 Double Decker, dois pisos. A reportagem apurou que a primeira unidade está em fase final de produção e tem como plataforma um chassi Scania. Segundo a Marco Polo, este 1 metro a mais no comprimento amplia a capacidade do ônibus de 2 andares para 60 passageiros, além de oferecer maior espaço no salão inferior e no bagageiro. O modelo da Marco Polo, sobre chassi de 15 metros, é configurado apenas na versão 8x2, ou seja, de 4 eixos, sendo 2 na frente e 2 atrás. Com o maior tamanho do ônibus, de acordo com a Marco Polo, foi possível também ampliar o conforto, a segurança e a ergonomia para o motorista auxiliar, que ganhou 40 centímetros a mais de espaço. Quer mais detalhes desse ônibus, as entrevistas, as notas da Marco Polo? Entra lá no www.diariodotransporte.com.br. É com você, Henrique. Obrigado, Adamo Bazani, que volta a qualquer outro momento aqui na Rádio Ônibus, ainda hoje no nosso programa, com outras informações do setor de transporte. Você pode acessar o Diário de Transporte e saber esta e outras notícias, mais inclusive fotos, que é bem legal você apreciar, não é? Obrigado, Adamo, que volta daqui a pouco com outras informações. Você está ouvindo a primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo com música? Claro, aqui também. Sexta-feira tem que ser musical, não é? Ainda mais esse horário aqui, uma boa viagem para você, com muita atenção, redobrando a atenção, respeitando a vida em primeiro lugar, tá bom? Participa com a gente aqui, manda seu alô também, 16 99182 1468. Thank you. say we're all just prisoners here of our own device. And in the master's chamber, they gathered for the feast. They stab it with their steely knife, but they just can't kill the beast. Quatro horas no ar com informação, entretenimento e música também. Valendo Brinquedos, que é um oferecimento da Roma Brinquedos, a Rádio Ônibus, nesse mês das crianças, está oferecendo boneca, ônibus e cofrinho em formato de porquinho e ursinho, hein? Para as crianças irem aprendendo a guardar dinheiro desde já, né? Fazer a sua poupança, a sua economia. São oferecimentos da Roma Brinquedos, uma das principais fabricantes de brinquedos do Brasil. Fica no interior paulista, é parceira nossa e teremos o sorteio no final desse mês de brinquedos, que é oferecimento da Roma. Nosso abraço a toda a equipe da Roma Jensen, está com a gente aqui pelo segundo ano consecutivo. Nesse mês das crianças, no final do mês faremos o sorteio. Participe! É bem fácil, prático e uma maneira de você divulgar o nosso trabalho aqui também. Se inscreva no canal do YouTube, Rádio Ônibus. É uma etapa para você participar do sorteio. A segunda etapa é instalar o aplicativo Rádio Ônibus Google Play. E tem gente me falando assim, Carlos Henrique ou Henrique Estrada, eu não tenho o Android. Como é que eu faço? Posso participar? Claro que pode. Vai poder participar do sorteio sim. Só que tem um outro aplicativo que já está funcionando novamente, que é o aplicativo TuneIn. O TuneIn, ele também é um aplicativo que dá para poder ouvir a Rádio Ônibus em qualquer plataforma, seja Android, iPhone, iPad, qualquer plataforma existente. O aplicativo é um aplicativo internacional que reconhece o nosso trabalho aqui também, as principais rádios do Brasil e do exterior também, já reconhecendo a Rádio Ônibus já há alguns anos. Então instale esse outro aplicativo caso você tenha outra plataforma que não seja o Android. Aí sim você vai poder seguir a Rádio Ônibus. Tem uma opção onde você clica seguir, a gente fica sabendo que você está seguindo a gente também. É importante para o nosso trabalho. Compartilhe também esse aplicativo. E a terceira etapa para fazer parte do sorteio é você compartilhar as nossas publicações sobre o sorteio no Facebook. Marque os amigos, compartilhe entre os amigos as redes sociais aí, use sua criatividade. Então são três etapas: se inscrever no canal do YouTube, instalar os aplicativos, um deles, e também compartilhar as nossas publicações. A gente fica sabendo aqui, recebe o seu e-mail, sua comunicação, e você fará parte do sorteio no final do mês. Beleza? Claro que é, não é? E presentes bem legais. Veja o vídeo que eu apresento os presentes que a Roma está oferecendo à nossa grande parceira aqui dos brinquedos do mês das crianças. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. Tem gente que está chegando agora em casa e agora passou a ouvir a rádio, então perdeu algumas informações, até notícias importantes. Hoje, por volta das 8h37, a nossa amiga ouvinte Eliane embarcou em um ônibus da empresa VB Transportes. E ela chamou a atenção de algo que ela se incomodou e com toda a razão. Vamos ouvir? Ela mesmo conta, é importante para alertar os profissionais para não fazerem o que esse profissional fez e é importante os passageiros também, porque se um motorista deixar de fazer o que ele fez, não é por essa razão que você vai se acomodar e não vai usar o cinto de segurança. É esse o assunto. Presta atenção nas palavras de Eliane, que está na estrada viajando e ouvindo a Rádio Ônibus. Olá, Henrique. Olá, amigos da Rádio Ônibus, diretamente da estrada. Eu sou a Eliane do Mundo Truck. Henrique, tudo bem com você, querido? Eu não vou conseguir ouvir o programa agora ao vivo, porque eu estou na estrada e minha internet realmente está muito ruim. Mas eu estou viajando para Rio Claro, no ônibus da VB Turismo. E eu resolvi gravar o áudio pelo seguinte. O motorista, ele em nenhum momento ele pediu para os passageiros colocarem um cinto de segurança. É claro que eu, por consciência, eu coloquei. A pessoa que está do meu lado também orientei a colocar. Mas é uma falta muito grande, voltando àquele assunto que a gente já ouviu, já discutimos várias vezes no programa, sobre a importância do cinto. É uma pena que as empresas não orientem os motoristas em relação ao cinto. E é uma pena que, por si só, eles também não têm essa iniciativa. Beijo no coração, desejo a todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus. Com Deus também, eu não sei onde ela está, tomara que esteja tudo bem aí por aí, e depois vai relatando como é que foi a viagem para nós, além desse ocorrido, se teve algo mais que aconteceu aí que você pode contar, tirando esse mau exemplo desse profissional, se foi tudo bem na sua condução também, até o destino final. Obrigado, Eliane, pela participação. O Datena está por aí? O Datena, será que ele pode participar? Datena, na sua época de rádio, quando você vindo de Ribeirão Preto para São Paulo, nessa época acho que nem se falava muito de cinto de segurança, né? Nem sei se tinha cinto de segurança em ônibus na época do Datena. Será que tinha? Acho que não, né? Acho que não tinha cinto de segurança nessa época. Datena, o que você acha desses profissionais? Você que entende de ônibus, a gente sabe que você entende. O que você acha dessa postura de um profissional que poderia ter se apresentado, falado o seu nome, orientado os passageiros através do... mostrando os itens de segurança, saída de emergência e o cinto de segurança. E tudo isso ele não fez. Será que seria vergonha? É obrigado o motorista se apresentar, mas ele não fez isso. E aí, Datena? Tem participação da Datena? Vamos ver, se o Datena estiver ouvindo aí, se não estiver muito cansado, né? Vamos ouvir o Datena daqui a pouquinho aqui na Rádio Ônibus. Vamos de música, porque eu não toquei ainda a música dela, né? Da Eliane. É Bruni Marrone. Foi ela que pediu, não foi? Ligação Urbana. Aumenta o volume aí, vamos curtir sua música enquanto você viaja, enquanto o Datena se prepara para participar com a gente, deixando seus comentários importantes. O nosso Datena aqui é o nosso entende de ônibus. E muito, hein? Não é só de televisão e rádio. Entende de ônibus. É o Datena nosso, dizem por aí, que é mais simpático. Deixa eu dar uma pausa na música, vamos voltar aqui, porque essa merece um carinho todo especial, né? A Eliane pediu, eu já toquei, não foi a Eliane que pediu, né? É o Bruno Marrone que pediu aqui, aliás, é o Leandro que pediu a música do Bruno Marrone junto com a Nath. E ele está contando aqui que essa é uma música que ele lembra muito, que quando ele era adolescente, eles começaram a namorar, e aí foi o momento em que, né, começou a química. Foi isso, né, Leandro? Essa música faz parte do começo do namoro deles. Eu não posso estragar de forma alguma essa música desse casal maravilhoso que está ouvindo a Rádio Ônibus, o Leandro dos Santos, e junto com a Nath. Então eu já entendi aqui que o Leandro não tem esse nome gigante. É porque ele com a Nath agora ficaram um só. Então o nome ficou isso tudo. Então é o nome do Leandro mais o nome da Nath. É isso, né, Leandro? No Facebook. Obrigado, viu, Leandro? Ah, você ligava muito para ela. Ah, olha só. De orelhão, pelo jeito, né? E do orelhão. Namoramos de todas as formas possíveis. Hoje é o tal do WhatsApp, né, Leandro? Naquela época não tinha, né? Então era na ficha, né, Leandro? Colocava ficha? Carta, telefone, e-mail. Olha que legal. Quanto tempo que eu não ouço alguém falar que escreveu uma carta, né? Os jovens de hoje acho que nem sabem o que é carta, né? Ele não sabe mais isso. Cartão. Ah, tá. Na época do Leandro era cartão. Mas na minha época, quando eu precisava ligar para alguém, até para namorar, era ficha telefônica. É, comprava as fichas e ia colocando lá. Já ouviu falar em ficha? Tinha as fichas antigamente, né? Mas o Leandro já foi da época do cartão. Então, o namoro começou, a coisa começou toda, né? De um orelhão, na ligação. Ô, Nath, como é que foi receber as ligações do Leandro, hein? Você ficava feliz? Então, pelo jeito, foi ele que te chamou, pediu em namoro, né? Foi ele que deu a direta. Não foi, Nath? Vamos ouvir a música, então, curtir a música deles. Bruno e Marrone, é ótimo pedido, hein? Foi o Leandro que começou a coisa. Alô, amor! Tô te esperando no mesmo lugar, pois estou louco pra te encontrar, pra outra noite de aventura. Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando. Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando. Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Um beijo, não posso demorar. Tem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar. Vem com te falar. Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar, pois estou louco pra te encontrar, pra outra noite de aventura. Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando. Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando. Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras em meu coração. Vamos lá. Um beijo pra você, não posso demorar. Uma ligação urbana, tem mais gente pra ligar. Um beijo. Marrone na Rádio Ônibus, Ligação Urbana, é para o casal maravilhoso que eu tive a honra de conhecê-los faz tempo, agora que eu fui, caiu a minha ficha, né? Aproveitando o gancho aí, o trocadilho aí do Ligação Urbana, caiu a ficha agora, quem é a Nath, né? O Leandro desconfiava, mas não conseguia lembrar exatamente. O Leandro, que não tem todo esse nome gigante, né? É dele mais o da Nath, agora eu entendi, é a Natália Mesquita. Natália gravou comigo várias vezes na Web Rádio Missão Jovem o Minuto e o Cat. Aliás, até hoje roda, viu? É que a rádio agora está atualizando o seu sistema, então em breve você vai poder ouvir com o novo aplicativo. Está bem legal a programação atualizada, viu, Nath? É a Natália Mesquita. E o legal é que a Natália, ela entende de mecânica, né, Natália? É isso, né? Você entende de manutenção de veículo, não é isso? Não é a parte mecânica que você entende? Bem legal, hein? É raro as mulheres entenderem, né, da parte mecânica. E ela entende bastante, né? Uma honra tê-los aqui com a gente, o Leandro e a Natália Mesquita, lá pertinho da Vila Missionária, não é? Pertinho aí da Vila Missionária, ligados na Rádio Ônibus. É uma honra tê-los com a gente aqui. Estou muito feliz. Agora caiu a minha ficha. Agora eu sei quem é. Aí fica melhor ainda, né? Pode participar várias vezes aqui. O Bruno Lisboa Borges está na cidade de Miguel Pereira, interior do Rio de Janeiro. Chegou agora há pouco. Que bom, né, Bruno? Está no finalzinho do programa, mas conseguiu ouvir um pouquinho, hein? E olha que hoje teve assunto bem legal, hein? Teve de novo o caso do cinto de segurança que foi ignorado pelo motorista no ônibus rodoviário. Teve a questão que foi respondida pela Márcia sobre a não obrigatoriedade do documento do veículo nos carros. Você não vai precisar ser obrigado a partir de novembro a ter o documento no veículo. Mas e aí, como é que fica a fiscalização, né? Será que nós temos aparato para tudo isso? O Brasil está preparado? É mais uma que ficam inventando aí, copiando lá de fora, né? Mas não arruma a casa direito aqui de dentro e querem enfiar as leis que tem lá fora aqui dentro, não é? É assim que vai pensando os manda-chuvas do nosso país, não é? Essa é a minha opinião. E a Márcia deixou uma observação importante sobre isso também. Quem não conseguiu ouvir hoje, amanhã tem reprise, amanhã às 11, às 15, às 20 e às 23 horas, não é? Vila Missionária, ligados com a gente. A Natália Mesquita, isso mesmo, né? Vila Missionária. A Natália está reforçando assim, isso, mecânica, ela ama essa profissão, é muito legal, hein? Parabéns à Natália aí, que ama mecânica, e é importante a presença das mulheres cada vez mais aí, entendendo tudo sobre a parte mecânica, né, do carro. Eu não sei nada, mesmo. Eu mal sei onde fica o radiador ali, e olhe lá, não sei mesmo, né? Não preciso aprender, eu sei muito pouco. E é importante saber, né? É muito importante. Principalmente nos pesados, né? Os pesados é importante saber. Tem motorista do turismo que tem que se virar, não é? Às vezes tem empresas que não tem o socorro, aí fica parado aí no meio da estrada, como é que faz? Às vezes é uma correia, às vezes uma pequena gambiarra que você faz, você consegue seguir viagem, né? Claro que os veículos mais modernos, mais automatizados, mais eletrônicos, tá complicado fazer essa gambiarra, cada vez mais difícil, né? Mas é importante tentar aprender sobre mecânica, principalmente dos pesados. Quem trabalha no turismo aí pode ficar na mão, né, o Jurandir? Não sei se um rodoviário tem essa preocupação, né? Não sei se tem essa preocupação. Mas no turismo eu sei que tem empresas aí que se o motorista não souber se virar, o camarada fica na mão, hein? Tem empresas que não tem socorro, não. César Riani é piloto do Autosport e é apresentador da TV Globo, do Autosport, né? Ele é piloto de teste, fazendo um convite bem legal para você ser o melhor motorista do Brasil. Vale para homem, para mulher, para todo mundo, hein? É online, é um curso sensacional, eu vou fazer. Olá pessoal, sou o César Urniani e quero aproveitar esse espaço aqui cedido pelo Henrique Estrada na Rádio Ônibus para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. Movido à paixão. Ônibus. Dentro dele nascem amizades, renascem amores, explodem paixões. Enquanto o tempo roda, a vida rola em sua plenitude sobre o manto de aço de um ônibus. Para o jornal do leitor e para o olhar arrebatado do espectador, um ônibus é caleidoscópio itinerante. Tem janelas para o cinza urbano, para verdes vales e para multicoloridos paraísos terrestres. Infindáveis praias, alamedas floridas, estradinhas escondidas. Pelas janelas de um ônibus confirma-se o planeta Terra é azul e verde, e vermelho, ônibus, ônibus do latim significa para todos. Todo mundo viaja no ônibus. Vai feto no ventre da mãe e afeto no coração do pai. Vai gente emudecida e gente que joga a conversa fora. Vão ilustres passageiros e tipos faceiros, forasteiros, sacoleiras, turistas e caixeiros. Vai estudante atarantado, vai gente miúda, gente astuta e muitos passageiros. O ônibus veio de um sonho centenário e hoje vai para todo lugar. Aqui perto, ali ou acolá, não muito longe de sua casa, na rodoviária ou numa das esquinas do mundo, você pode pegar um em flagrante. Ônibus é comunicação, é meio e mensagem. Tem plaquinha formando ponto inicial e final. E saborosos anúncios de bombom e de biscoitos, água e sal. Ônibus é passeio. Ônibus é viagem. Ônibus é vida vivida de passagem. E é templo sobre rodas também. A bordo reina liturgia ecumênica. Ateus e devotos de todas as crenças sentam-se lado a lado, corpo a corpo, e silenciosamente rezam a oração da chegada. Ônibus também é trabalho. Ônibus não folga sábado, domingo, feriado. Para e anda. Para e anda. Quando o sol ainda nem ligou o fulgor da manhã, ele continua esperto. Bancários, industriários, comerciários, maquiadas costureiras, formosas camareiras, alvas enfermeiras, heróis e heroínas que vão para o pão de cada dia e voltam com corpos cansados, rostos molhados de suor, fadiga esmaecendo o rímel e o batom. Faces ansiosas expressam o desejo de chegar. Chegar para o beijo da volta, para a ducha gelada, a loção perfumada e o doce de leite no lar, doce lar. Amanhã tem mais. Pegue um ônibus, suba, relaxe, salte e você chega lá. Ele é parte indissociável do seu destino. Pequeno poema retirado de um calendário da Mercedes-Benz do Brasil, do ano de 1995. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Ao vivo com você nessa noite de sexta-feira, com reprises em outros horários. Lembrando para quem está ouvindo e chegando pela primeira vez na nossa programação, eu estou ao vivo com o Giro de Notícias na Rádio Ônibus, sempre de terça a sexta. Às 11 da manhã é ao vivo, reprise às 15, às 20 e às 23 horas. Excepcionalmente, às sextas-feiras, a apresentação ao vivo é às 20. Já está fazendo um pouco mais de um mês esse novo horário que está sendo bem aceito pela audiência. Nós temos agora conectados com a gente Amparo, ouvindo a Rádio Ônibus, Mirassol, ouvindo a Rádio Ônibus, tem gente ligada na Argentina acompanhando a Rádio Ônibus, o Eduardo, sempre com seus colegas, né, os companheiros, Santo André, ouvindo a Rádio Ônibus. Cadê o Datena, hein? Será que o Datena vai participar? Eu queria a opinião do Datena em relação a motorista que não dá o bom exemplo e não faz a apresentação merecida e também não orienta o passageiro a usar o cinto de segurança, né? É muito ruim isso, né? É péssimo essa atitude. Depois do intervalo tem Claudinho de Jesus aqui na Rádio Ônibus com informação sobre... É bem interessante o que vai falar, hein? Horário de verão, tá chegando, hein? Informações agora sobre violência ou combate à violência no Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, confirmou que vai atender ao pedido de envio de tropas federais e militares para o Rio de Janeiro. O governador em exercício, Francisco Dornelles, solicitou formalmente que as Forças Armadas permaneçam no estado após a Olimpíada. Em entrevista nesta sexta-feira, depois de participar da 13ª Conferência de Segurança Internacional no Forte de Copacabana, o ministro disse que os detalhes ainda estão sendo definidos junto com as autoridades locais. Nós, nesse momento, estamos analisando com outros órgãos, ministérios, a resposta a ser dada. Mas o presidente Temer nos permite antecipar que sim, nós vamos procurar, de alguma forma, apoiar os esforços do Rio de Janeiro em que diz respeito à sua segurança. Isso não quer dizer necessariamente que nós tenhamos a presença ostensiva das Forças Armadas por tempo indeterminado. Também não quer dizer que se vá ocupar essa ou aquela comunidade. Jugman adiantou que fará parte de um grupo convocado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, para discutir os desafios na segurança pública de todo o país. A primeira reunião será no dia 28 de outubro. A ideia é discutir um plano de ação, atribuir responsabilidades e metas a cada um dos integrantes, tá certo? E, evidentemente, tornar público isso aos senhoras e senhores. Não me indaguem que plano será esse, porque nós recebemos um convite, não é de bom tom você já saber o que fazer efetivamente sem ser reunido pela anfitriã, no caso, a ministra Carmen Lúcia. A convocação foi feita nesta quinta-feira, durante almoço de Carmen Lúcia com o ministro e os comandantes das três Forças Armadas e o chefe do Estado-Maior. O convite foi feito no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, órgão também dirigido por Carmen Lúcia. Com colaboração de Isabela Vieira, do Rio de Janeiro, Nana Poça. Obrigado, Nana, pela participação aqui direto do Rio de Janeiro. As informações do Brasil e do mundo sempre presente aqui na nossa programação. Ainda hoje tem Adamo Bazani mais uma vez com mais uma informação. E agora tem o Claudinho de Jesus falando sobre o horário de verão. É mais uma curiosidade. Você se mantém muito bem informado aqui com os nossos amigos, parceiros. Ele é apresentador do programa aqui na rádio também. E apresenta, além da Web Rádio Missão Jovem, que vai ao ar ao sábado, o programa às 10 da manhã, às 10 da noite. www.webradiomissãojovem.com. Aqui na Rádio Ônibus aos domingos, depois o programa do JP, O Amor à Terra, que começa ao meio-dia. Então, próximo às 14, tem Claudinho de Jesus e Zé Rodrigues com o programa Juntos na Web. Entrevistas, músicas, personagens, muito conteúdo no programa. Está bem legal mesmo. Não perca nesse sábado e domingo as nossas programações especiais. E Claudinho participa agora falando sobre o horário de verão. Mais curiosidades. Você gosta do horário de verão? Não tem jeito, gostando ou não, nós vamos viver todos juntos esse horário novo aí, tem que se adaptar. Fala, Claudinho! Alô, Henrique Estrada e ouvintes da Rádio Ônibus. Gostaria de lembrá-los que neste sábado, dia 15, à meia-noite, começa o horário brasileiro de verão. Todos devemos adiantar os nossos relógios em uma hora. Mas preste atenção ao que aconteceu com Tilda Astrogilda. Fala aí, Astrogilda! O Carlos Henrique, o Claudinho de Jesus, o pessoal do ônibus aí, da Rádio Ônibus. Sabe o que aconteceu? É que meu tio Jeremias, o perna seca, ele tomou até energético para não dormir antes da meia-noite no ano passado, só para ficar acordado e adiantar o relógio. Astrogilda, obrigado aí pela sua participação. Olha, gente, não precisa fazer como o Jeremias, né? O tio da Astrogilda, não, viu? Se você sentir sono, pode adiantar o relógio antes de dormir ou fazê-lo ao acordar no domingo, tudo bem? Mas vamos saber um pouco mais sobre o horário de verão. O horário de verão é um sistema de mudança temporária de horários com adiantamento em uma hora dos relógios. Tal sistema foi criado no século XVIII por Benjamin Franklin, mas primeiramente adotado no início do século XX pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Em 2014, o horário de verão no Brasil foi marcado para o dia 19 de outubro. Em todos os anos, a sua adoção ocorre sempre no terceiro domingo do referido mês, para aproveitar mais ao final do ano o período dos solstícios de verão, em que os dias são maiores do que as noites. O horário de verão no Brasil foi adotado pela primeira vez em 1º de outubro de 1931, através do decreto 2466, abrangendo todo o território nacional. Houve vários períodos em que este horário não foi adotado, viu? Desde 1985, o horário de verão é adotado anualmente. Nesse período, a abrangência, inicialmente nacional, foi reduzida sucessivas vezes até que em 2003 atingiu o que temos hoje na fase atual. Atualmente, o horário de verão é adotado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Depois de 8 anos sem adotá-lo, o estado da Bahia, no Nordeste, o adotou em 2011. Em 2012, no entanto, a Bahia voltou atrás nessa decisão. Essa informação tem o oferecimento de Esquadrimax. Renove a sua casa com as esquadrias de alumínio da Esquadrimax. Ligue 5621 1581 e faça o seu orçamento sem compromisso. Esquadrimax, coloque esse conforto em sua casa. É com você, meu amigo Henrique Estrada. Obrigado, Claudinho de Jesus, gentilmente participando conosco aqui com mais conteúdo, mais informação. Tá vendo como você aprende aqui na Rádio Ônibus? Daqui a pouco tem Adriano Rosendo, direto de Catanduva. Ele é designer de frota, ele é o criador da nossa logomarca. Se a Rádio Ônibus hoje tem uma identidade visual, é graças a ele. Talentoso Adriano Rosendo, que cria logomarcas para empresas, pinturas de empresas de ônibus, grandes empresas de ônibus, como a Turismo Santa Rita de Cássia e tantas outras empresas que ele já fez pintura. E criador de logomarca, ajudou muito já a VVR, o primeiro clube do ônibus antigo, Caio Castro, nosso trabalho aqui. E a Rádio Ônibus hoje tem essa identidade visual graças a ele, que é o criador, desenvolvedor dessa logomarca. Então, antes de sair pintando qualquer frota de veículo aí, desde táxi, carreta, van, ônibus, fala com um profissional que entende do assunto, vai desenvolver uma arte que vai refletir segurança, credibilidade da sua empresa e ainda vai, de uma maneira resumida, contar a história da sua empresa. A identidade visual é muito importante, então não dá para você só pensar num jeito e sair pintando por aí o que deu na telha. É importante conversar com um profissional. Converse com o Adriano Rosendo e daqui a pouco ele participa conosco, deixando suas opiniões aqui também sobre os assuntos de hoje. E nós falamos também hoje aqui, está quase encerrando o programa, sobre a não utilização do cinto de segurança e a postura do profissional motorista, que às vezes não fala, que na minha opinião deveria, é chamar a atenção, mostrar para o passageiro a importância da utilização do cinto de segurança. Agora tem música nessa noite, ao vivo com você, tem Renato Teixeira na minha lista. Uma das músicas, eu acho que eu não toquei aqui ainda, acho que é a primeira vez que eu toco essa música aqui. Direto do YouTube, Renato Teixeira, Amizade Sincera. Internacional que teve, e eu fui defender essa música junto com o Dominguinhos, e no meio da música isso é uma confusão, isso é uma briga, né? E a gente achou engraçado porque a música, o tema da música é Amizade Sincera, que é uma louvação assim à amizade, né? Chama-se Amizade Sincera. É um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, os verdadeiros amigos, do peito de fé, os melhores amigos. Palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor amigo. Amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo. Linda música, né? Renato Teixeira tem que tocar sempre aqui. Quem mandou a lista está de parabéns, não sei quem foi, mas olha, tem que tocar sempre. Obrigado pela participação aqui. Vamos agora com Adriano Rosendo, direto da nossa querida Catanduva, interior paulista, lá perto de São José do Rio Preto. Ouvi o comentário dele, eu gosto demais dos comentários do Adriano, e às vezes ele tem perguntas bem interessantes também, em relação ao que contou a Eliane agora há pouco, sobre a postura do motorista, que não falou sobre a importância da utilização do cinto de segurança e também dos itens de saída de emergência e por aí vai, não é? Eu acho que deveria falar, essa é a minha opinião. Vamos ouvir agora a opinião do Adriano Rosendo, que também é grande observador do setor de transporte. Fala, Adriano! Bom, vou colocar de um jeito, que às vezes eu explicar, às vezes vai entender errado, mas eu vou explicar o que eu acho. Assim, você tem um motorista na empresa de ônibus que ele é perfeito, ele é incompleto, dirige bem, não faz risco o passageiro. Só que ele tem essa dificuldade de poder conversar com as pessoas. Às vezes ele não tem essa facilidade de chegar na frente do pessoal, dos passageiros, e falar abertamente o que está acontecendo, o que tem de fazer. O cinto de segurança. Aí o que eu penso? O motorista é excelente. Você acha que ele deve ser punido porque ele tem essa dificuldade? É o meu modo de pensar. Eu acho que deveria ser assim. A maioria das empresas, os ônibus rodoviários, até onde de linha mesmo, tem essa televisão com áudio. E tem como a empresa colocar um vídeo orientando o usuário da linha a usar isso aí. Então, acho que, na minha opinião, tem outros modos de poder evitar isso aí, né? Porque aí, você sabe como é que é o brasileiro, né? Às vezes, o cara tá com a cabeça fresca, vai dirigir, sossegado, ele vai tentar ser essa pessoa que a gente cobra dele, e às vezes aparece um idiota lá no fundo do ônibus e acaba tirando uma da cara do cara. Aí ele já vai pegar. O ônibus vai conduzir com a cabeça quente. Você entendeu? Então eu acho que tem outro meio de poder resolver isso aí sem ser punir o motorista. É isso mesmo, Adriano Rosendo, né? É interessante o que ele está falando aí, tem outros meios. Ele complementa aqui o áudio, né, explicando melhor essa questão do vídeo aí. É bem lembrado, Adriano Rosendo, eu não tinha pensado nisso, sinceramente não tinha, né? A gente joga toda a responsabilidade para o profissional, o motorista, e esquece que tem outras maneiras. Concorda, Bruno? O que o Bruno não concorda é com o horário de verão, ele diz que não gosta do horário de verão. Ele está dizendo assim que a ideia desse menino aí é boa, hein, sobre o cinto. É, o vídeo, né? Todos os ônibus têm o monitor lá, por que eu não coloco o vídeo? Ele explica melhor, para quem está chegando agora, não entendeu? Adriano Rosendo, mais um pouquinho, falando desse vídeo aí. Eu já vi isso em algum ônibus, hein? Eu já vi em alguma empresa, não sei se foi no Facebook que eu vi. Eu já vi esse vídeo institucional aí de alguma empresa que estava demonstrando também a importância do cinto de segurança e também a saída de emergência, né? Interessante, né? Ao invés de ficar na responsabilidade do motorista, ter o vídeo lá para poder explicar aos passageiros. Não sei se é a mesma coisa, Adriano, confesso que eu não sei, porque no vídeo presta atenção quem quer. Claro que o motorista falando também, mas com a pessoa ali presencial falando perto de você, eu acho que é outra história, né? Valoriza mais. Vamos ouvir outro comentário do Adriano aqui. Tá carregando aqui. Quer mandar o seu comentário? Manda também. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente às vezes cobra muito do motorista e às vezes o cara é um cara totalmente excelente, só que tem essa dificuldade, não é todo mundo. Imagina também, e pra mim, na minha opinião, acho que é mais fácil ter essa televisão, porque tem ônibus que param em toda a cidade aí, você vai ter de parar, ou às vezes você vai falar só para aqueles pessoal que entrar, e sempre tem um ignorante que vai falar assim, pra que o senhor tá falando isso pra mim? O senhor tá falando que eu não sei? Você sempre tem alguém que, né, que vai discordar. Então, se colocar uma televisão lá com um áudio, assim como ele saiu do rodoviário, às vezes tá ali parado ali, já bota esse áudio antes do carro sair, com a filmagem mostrando como é que coloca o cinto, que resolve tudo. Eu acho que tem tanta resolução que faz aí que os empresários têm que gastar uma grana preta. Agora tem a televisão lá, já tem um áudio, é só colocar um vídeo, só acabou. Às vezes até a própria NTT faz essa edição e manda para as empresas. Uma coisa tão simples de resolver. E parar com esse negócio de ficar punindo o motorista, porque o motorista não é culpado. Ele já tem tanta carga para levar nas costas, ainda tem de ficar punido, porque ele não tem essa facilidade de chegar e conversar com o usuário do transporte. É, a ideia é bem interessante. Olha, eu não tinha pensado nisso. Quando eu falei do assunto aqui, critiquei o posicionamento do motorista. Continuo reforçando que eu acredito que ele fez errado, deveria ter feito certo. O Silvio José participou lá de Caruaru dizendo que as empresas obrigam sim o motorista a falar, e é pior para o motorista, né? É pior para o motorista quando ele não faz, quando ele não se dirige aos passageiros. Mas nesta ausência ou esquecimento do motorista, ou até vergonha, timidez, poderia ter um sistema eletrônico que pudesse rodar lá no monitor, que lembrasse dos itens de segurança e saída de emergência e tudo mais. Eu acho que isso aí é fácil de fazer, né? Muito fácil, simples, né? A empresa que quiser pode até contratar o meu serviço que eu desenvolvo isso. A gente faz aqui os vídeos, é o nosso trabalho aqui também, já faço isso há bastante tempo. A gente pode desenvolver até o vídeo para a sua empresa, se você quiser, né? Interessante, a ideia é sensacional. Vamos ouvir agora o Jurandir. Eu chamei a atenção aqui para ver se o Datena participava. Eu não sei se é o Datena, se é o Jurandir. Vamos ouvir? Direto do ABC Paulista. O nosso Datena é melhor que o Datena da Bandeirantes. Presta atenção. Ô, Carlos Henrique, você estava falando que tem empresa aí que o motorista tem que fazer muita coisa. Quando eu trabalhei na Gontijo, na São Geraldo, a única coisa que a gente colocava a mão era para trocar pneu, e já era horrível. Fico imaginando o motorista ter que fazer outro tipo de manutenção. Mas tem muitas empresas aí de fretamento aí, inclusive empresas rodoviárias, que o motorista tem um treinamento para fazer alguns consertos. Eu confesso que eu sou super contra isso daí. Imagina você limpinho, cheirosinho, fazendo sua viagem, ter que entrar debaixo de um carro aí para arrumar, é terrível. Sem contar o risco de acidente. Eu sou meio contra isso daí, velho. Acho que, sei lá. Sem contar que eu acho que vira dupla função, motorista e mecânico, né? Mas tem empresa rodoviária que o motorista troca correia e faz outras coisas aí. Mas aonde eu trabalhei na Gontijo, na São Geraldo, a gente só trocava pneu, e confesso para você que se você encontrasse uma borracharia, você encostava e era mais interessante pagar para alguém trocar do que você pôr a mão. Tá certo? Tô ouvindo aqui meio que na correria, tô entrando para tomar uma ducha aí, mas a Rádio Ônibus fica ligada aqui no banheiro também. Tá certo, irmãozinho? Um abraço. Só não pode molhar o celular, hein? Cuidado. Não vai confundir o celular com o sabonete, aí é dureza, né? Ele falou de um outro assunto que eu comentei agora há pouco, sobre quem trabalha no turismo, que por vezes, eu lembrei disso porque a nossa amiga ouvinte, a Nath, a Natália Mesquita, ela entende de mecânica, é mulher, hein? Mulher, entende mais do que eu, do que muita gente por aí. Mas tem motorista do turismo que as empresas preferem que ele saiba um pouco de mecânica, né? Para não ficar na mão. E ele está comentando desse assunto, mas mandou um outro áudio aqui, é porque a gente fala de tanto assunto ligado ao ônibus, né? E eu abuso dos nossos especialistas aqui, né? Sempre fazendo pergunta para eles. Ele mandou outro áudio aqui, não sei se é o da Atena. Vamos ver se é o da Atena agora. Olha, agora boa noite, Carlos Henrique. Boa noite, amigos da Rádio Ônibus de todo o Brasil. Eu tô adorando esse horário à noite, viu? Tô adorando esse horário à noite. É brincadeira, eu chego do Brasil, gente, já ligo aqui da Rádio Ônibus e fico ouvindo as informações aí junto com você e com todos os meus ouvintes. Olha, a respeito da história da apresentação, eu acho que é fundamental o motorista rodoviário se apresentar para os passageiros, dizer o seu nome, dizer o destino, o tempo de viagem, informações importantes como o uso do cinto de segurança, saída de emergências, dizer que é proibido fumar no interior do veículo, dizer para que os passageiros tomem conta dos seus objetos pessoais, porque eu não sei se vocês sabem, mas as empresas rodoviárias só se responsabilizam pelas bagagens que estão no bagageiro lá na parte de baixo do ônibus, essa parte de cima, você que leva notebook, laptop, celular de última geração, você precisa estar atento a isso sempre que for viajar. Então eu acho super importante a apresentação do motorista para dar uma quebrada de gelo, né? Dar uma quebrada de gelo para que o passageiro se sinta um pouco mais seguro, um pouco mais confiante, saiba quem está conduzindo o ônibus que vai levar ele ao destino dele. Eu acho importantíssimo, é evidente que eu sou contra o motorista que se nega a fazer esse tipo de trabalho. Se eu não me engano, eu quero até que vocês confirmem aí, é uma regulamentação da NTT que obriga que o motorista se apresente e tenha esses procedimentos aí. Ah, e eu confesso para você que eu acho bacana o motorista ir lá, se apresentar, dar um bom dia, boa noite, boa tarde, falar o seu nome. Ele vive ali numa vida tão solitária, né? Então acho que é importante essa troca de contato entre o passageiro e o motorista. Sem contar que são informações importantes que ele passa para o seu cliente, para o seu passageiro, tá certo? Eu estou aqui na escuta aqui da Rádio Ônibus nessa sexta-feira, sempre um dia muito gostoso, as pessoas adoram a sexta-feira, o fim de semana está chegando, aliás, um ótimo fim de semana para todos os ouvintes da Rádio Ônibus em todo o Brasil e do mundo. E esse horário à noite, para mim, é sensacional. Olha, brincadeira, por mim era todo dia à noite. Me ajuda aí, Carlos Henrique. Boa noite para você. José Luiz da Atena. Como diz um amigo nosso, o da Atena nosso aqui é muito melhor. É o da Atena que também andou muito de ônibus, de Ribeirão para São Paulo. Agora não vem mais, né? É de jatinho, de carro importado, mas ele entende de ônibus, né? O nosso aqui entende muito de ônibus. Obrigado, José Luiz da Atena, da Rádio Ônibus, com a gente sempre aqui em seus comentários. Deixe sua opinião também. 16 99 82 14 68. Se você estiver ouvindo a reprise, pode mandar seus comentários que eu colocarei sempre no próximo programa. Seja bem-vindo. Já já tem Adamo Bazani. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O diretor de marketing e relações governamentais, Adalberto Maluf, da BID, deixou sua opinião. Adalberto Maluf, o que você acha da Rádio Ônibus? Muito legal, né, a iniciativa de vocês, a primeira rádio, né, no mundo falando sobre ônibus. Acho que uma iniciativa muito legal, parabenizo vocês por essa iniciativa. E, pô, eu sempre acompanho algumas atividades e fico feliz a gente estar participando também e podendo mostrar aqui o ônibus elétrico. JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. Digo que eu tô te esperando. Quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso. Eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. 24 horas no ar, a primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo, com notícias, participação de motoristas, busólogos, busófilos, empresários, observadores, o setor de transporte, especialistas em direitos de trânsito, e a sua companhia fica melhor ainda. Ao vivo nessa noite de sexta, mas a apresentação do nosso programa Giro de Notícias vai ao ar sempre de terça a sexta, às 11 da manhã ao vivo, reprise às 15, às 20, às 23 horas. Excepcionalmente, às sextas-feiras, estamos apresentando às 20 horas, um pouco mais de um mês, experimentando esse horário que está sendo bem aceito pela maioria dos ouvintes, né? Deixa eu mandar um alô especial aqui para o nosso amigo lá de Aparecida. Ele ficou de mandar um recado para nós aqui, né? O Gustavo, não recebi ainda, né? Cadê o Gustavo de Aparecida, hein? Sumiu. Ele viaja de ônibus, hein? Um alô para o Adilson Matos também, que sumiu. Estou tentando falar com ele, não está me atendendo. Não sei se mudou o telefone, o pessoal muda o telefone aí o tempo todo, né? Então, se estiver ouvindo a gente aí, Adilson Matos, entre em contato com a Rádio Ônibus. E o nosso amigo Gustavo, né, sempre ligadinho com a gente, é ouvinte antigo da Rádio Ônibus, direto da Cidade da Fé, a cidade de Aparecida. Deve estar ouvindo com a namorada, né? Aproveitando e ouvir com a namorada. Vamos chamar o Adamo Bazzani mais uma vez, gentilmente participando conosco com mais informações. Alô, Adamo Bazzani. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus. A Metra, empresa operadora do corredor metropolitano ABD, que liga as zonas sul e leste da capital paulista para os municípios da região do ABC, ficou em primeiro lugar no IQT, Índice de Qualidade do Transporte, da EMTU, empresa metropolitana de transportes urbanos, gerenciadora dos serviços de VLT, veículo leve sobre trilhos no litoral paulista, e dos ônibus metropolitanos do estado de São Paulo, segundo apurou o Diário do Transporte. No IQC, Índice de Qualidade do Cliente, ou seja, avaliação dos passageiros em relação aos serviços, a Metra recebeu aprovação de 84,6% dos usuários. O levantamento se refere ao ano de 2015. Os dados específicos do IQC foram divulgados nesta sexta-feira pela empresa. Foram 84,6% de respostas ótimo e excelente. O índice contempla aspectos como a frota dos ônibus e trólebus, a característica, o estado geral dos veículos, informações sobre as linhas, atendimento ao passageiro, tripulação, que analisa a conduta dos motoristas, e um geral para toda a linha. A frota hoje da Metra é de 285 veículos, dos quais 95 são elétricos ou com combustíveis sustentáveis. São transportadas mensalmente 7,5 milhões de pessoas. Quer mais detalhe dessa informação? Acesse lá no www.diariodotransporte.com.br. É com você, Henrique. Obrigado, Adamo Bazzani, gentilmente participando conosco, sempre trazendo com muita credibilidade as informações do transporte de passageiros. Nesse final de semana, os nossos convidados, ouvintes, estarão assistindo mais uma peça teatral. Você que gosta de ir ao teatro, está sem grana, quer ir na faixa, de graça, aos melhores lugares, e levar quem você ama, quem você quiser, ou a pretendente, não é? A Rádio Ônibus, toda semana, está com peças teatrais imperdíveis. Em sua maioria, comédia. Nesse sábado, vai alguns amigos convidados estarão prestigiando, lá no Teatro Extra Itaim, a peça que é uma comédia, As Filhas da Mãe. Eu não conheço ainda, não assisti, mas já ouvi falar muito, muito dessa peça, é mais uma comédia. Fica ligado em toda a nossa programação aqui para você participar dos sorteios. Eu já vou adiantar para você como é que faz. Ó, instala o aplicativo Rádio Ônibus, na aba Recados, mande a mensagem dizendo eu quero ir ao teatro. Feito isso, você poderá ir ao teatro nos finais de semana, a convite da Rádio Ônibus, sem pagar nada. As melhores peças, como Trair e Coçar é Só Começar, O Amante do Meu Marido, As Filhas da Mãe e outras tantas peças, em sua maioria comédia. Dessa vez, vai amigos lá da Campo Belo, Viação Campo Belo, né, e seus convidados estarão com a gente também através da Rádio Ônibus. Fica ligadinho, parabéns aqui a toda a equipe do teatro que está com a gente. Estamos na luta aqui para conseguir peças teatrais também para a cidade do Rio de Janeiro e BH, Minas Gerais, onde nos acompanham também a pedido dos ouvintes, né? O pessoal do Rio fica morrendo de vontade de ir ao teatro, mas essas nossas peças, por enquanto, são válidas para São Paulo, né? As peças teatrais de São Paulo. Estamos tentando aqui fechar parcerias com os teatros de outras cidades também. Quase acabando o nosso programa. Tem mais um último comentário aqui do Jurandir. Eu acho que é a respeito ainda... a respeito do motorista, né? a apresentação do motorista aqui. O Jurandir está até escrevendo aqui que ele já trabalhou na Metra. É bastante tempo, né, Jurandir? Bastante tempo na Metra. Tem outra mensagem de áudio dele aqui. Ô, Carlos Henrique, hoje eu tô participativo demais. Eu queria falar a respeito do que o Adriano Rosendo falou. Ele tem toda a razão. Eu acho que a NTT poderia arrumar um meio que as empresas pudessem fazer esse tipo de apresentação ou por vídeo, ou através de folheto, ou que nem eu já vi em algumas empresas, naquela capinha do banco ter essas informações, porque infelizmente o brasileiro não está preparado nem para ser instruído numa viagem. Já aconteceu comigo, todo mundo sabe que eu trabalhei na São Geraldo, eu vou contar essa história aqui rapidinho. Eu sei que muita gente vai falar que eu fui mal educado, mas foi a saída que eu encontrei na hora. Peguei o carro no Rio de Janeiro, comecei a apresentação. Bom dia, senhores passageiros, meu nome é Jurandir, eu sou motorista que irá com vocês do Rio de Janeiro até São Paulo, tempo previsto de viagem de 6 horas e meia. Quando eu tô falando isso, uma dondoquinha lá, devia ter lá uns 20, 22 anos, falou: motorista, pode parar com isso daí que a gente já sabe de tudo. De repente o ônibus ficou em silêncio. Quando ela terminou de falar, acho que eu tava muito afiado, sei lá, é coisa de Deus. Quando ela falou: motorista, pode parar que a gente já sabe de tudo, eu falei: então, por gentileza, continua da onde eu parei. O ônibus ficou em silêncio, ninguém nem riu, porque quando eu falei: por gentileza, continua da onde eu parei, o pessoal nem riu. Aí deu uns 10 segundos e eu continuei a minha apresentação. Infelizmente, tem uns babacas que acham que o motorista é palhaço. Eu concordo com o que o Adriano Rosento falou. E não é todo mundo que tem facilidade para ir lá na frente de 46 passageiros e fazer esse pronunciamento aí a respeito das normas de segurança. Concordo com ele. Eu já era fã desse menino. Esse menino tem futuro, viu? Adriano é sensacional. É, brilhante, né? Podia termos um vídeo aí, ó. Rádio Ônibus e Rosendo, hein? Né? Vídeo institucional, Adriano. Vamos apresentar as empresas, o NTT, então, aquelas que não têm. Olha que ideia de trabalho que eu estou tendo agora, hein? Olha só, a gente, né, trabalha com produzindo as coisas, tem que pensar comercialmente também. Aí, Adriano Rosendo, né? Fazer um vídeo e vender para as empresas, então, que não têm. Tem esse vídeo nos seus veículos aí, marca Rosendo e Rádio Ônibus. Né? Essa sua postura foi excelente, Jurandir. Uma chicotada nela, né? Foi excelente. Meu Deus do céu, como tem gente que atrapalha, né? A vida de todos. Tem gente mal-humorada nesse mundo, né? Meu Deus do céu. O motorista fazendo um trabalho. Eu gostei, hein? Você fez ela falar. Acabou com ela. Acabou com ela, né? Muito bem, brilhante, usou a inteligência aí também. Participa com a gente, deixe seus comentários aqui sobre esse e outros assuntos no nosso WhatsApp. Mesmo na reprise, você pode mandar, eu colocarei no ar sempre no próximo programa. Está quase encerrando o nosso programa aqui, se eu pudesse, varava a noite aqui, porque não para de chegar gente aqui e quer se manifestar, quer participar, gente que vai chegando tarde. Alô, nosso amigo Emerson. O Emerson já trabalhou no rodoviário, agora está no fretamento, não é? Trabalhando com micro-ônibus, grande divulgador da Rádio Ônibus também, não é? Tem participação aí? Cadê o Gustavo? Chegou? Estamos ao vivo, Gustavo. É, ao vivo, nessa hora, hein? Quem diria essa hora ao vivo na Rádio Ônibus, né? Testando os novos horários. E aí está dando uma credibilidade bem legal. Estamos aprendendo aqui que tem mais gente nova ouvindo a Rádio Ônibus nesse horário. Manda o seu áudio aí para a gente encerrar o programa. O Bruno mandou áudio? Não, não creio. Não, não foi, não mandou áudio. Mandou comentário aqui no Facebook. Pensei que era áudio, viu? Ouvi o barulho aqui. Pensei que era áudio, mas é o Bruno lá de Miguel Pereira. Ele tem uns comentários bem interessantes aqui também. Ele disse que a ideia do Adriano também é muito boa, do cinto de segurança, o vídeo. E ele está dizendo que tem um motorista da Útil no Rio de Janeiro, ou aí? Aí, Miguel Pereira? Tem um motorista da Útil que ele conhece que, na hora da entrega da passagem, ele já vai alertando os passageiros sobre a utilização do cinto de segurança. Também é uma tática interessante, hein? O motorista aqui da Útil fala sobre o cinto na hora do passageiro entregar a passagem. Bem legal. Ele disse, tomou um susto com o chicote. O chicote foi o chicotado que o Jurandir acabou dando na mulher, né? Essa senhora muito educada. Como tem gente educada, né? Que ajuda o mundo, hein? Meu Deus do céu. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. WhatsApp da Rádio Ônibus, 16991821468. Já toco a última programa, a última música do programa desta noite aqui, porque eu já cansei, né? É, a gente cansa, tem uma hora aqui, já estou fazendo hora extra aqui na Rádio Ônibus. Aqui não para de chegar gente aqui, a gente vai aproveitando a audiência aqui, né? Mas tá na hora de ir embora. Atenção, ocorrência grave, MG435, sentido Tabarás. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Desespero, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Encerrando o nosso programa aqui na Rádio Ônibus, antes de encerrar, eu prometi, no comecinho do programa, que tocaria mais uma música do Orival Pessini, o criador do Fofão, o Patropi, que morreu aos 72 anos, né? Muito triste. Mais um grande artista, gostava demais, uma voz sensacional, uma criatividade, e o Fofão, você lembra? Era da minha época, eu gostava demais do Fofão, hein? Ele tem várias músicas aqui, uma delas é a Carreta Furacão. Um trechinho da Carreta Furacão, dá pra ouvir aí? Será que tem no YouTube? Vamos lá, Carreta Furacão. Fofão na Rádio Ônibus a essa hora, hein? 11:08 de sexta-feira. É dele mesmo essa música? Não é funk não, né? Música pesada pro horário, hein? Rock aqui, com o Fofão. Tem outra, não? Vamos outra música do Fofão aí. Mais um trechinho de outra música do Fofão aí. Que mais tem? Tem até Balão Mágico, né? Tem até Balão Mágico, Arco-Íris. É, tem uma, o Kalembeck. Essa aí é legal, hein? Essa é legal. Só um trechinho dela aí, pra gente encerrar, né? Lembra? Eu gostava demais da voz dele, hein? Essa aqui é do CD Criança Alegria. É da minha época. Eu tenho até hoje CD. Era da minha irmã, né? Gente pra brincar, de que me adiantaria se eu falasse certo e não tivesse um montão de amigos por perto. Olha o Fofão atrapalhando, encontrou um Kalembeck muito velho e usado, mas ele insiste em dirigir. É o Kalembeck do Fofão aqui, lembrando já com saudade de Orival Pessini, que faleceu aos 72 anos. Criador da TV Balão Mágico, esse CD maravilhoso que estamos ouvindo de fundo aqui, ó, Criança Alegria. Eu gostava demais da voz dele. Patropi sensacional, né? E fofão. Não quero que ninguém me siga. Para encerrar, vamos com o último WhatsApp dessa noite, 16991821468. Alô, é ele. Boa noite, Carlos Henrique. Opa, quanto e tempo, todos hein? Os ouvintes da Rádio Ônibus. Nossa, esse horário tá muito legal. Bom, deixa eu manifestar minha opinião a respeito da apresentação de um motorista numa viagem. Bom, sempre quando eu viajo, eu observo isso. E percebo que alguns se apresentam de forma completa, outras de forma mediana e outras nem se apresentam. Eu discordo que o motorista não tem que se apresentar. Ele tem que se apresentar sim e informar os itens de segurança. E para os motoristas que são meio inibidos, né, que não gostam muito de falar, a ideia do Adriano Rosendo é muito legal, do vídeo, e poderia se acrescentar em cima ali da cabine do ônibus, entre a porta da cabine que separa o salão do motorista, colocar tipo um letreiro digital passando todas as informações a respeito da viagem, do cinto de segurança, de se pode fumar ou não dentro do veículo. Então, assim, vai chegar uma hora que o passageiro vai ver aquilo. Por mais que, poxa, mas se colocar um vídeo, nem todos vão prestar atenção. Mas aquele letreiro passando o tempo todo, uma hora alguém vai ler, uma hora alguém vai prestar atenção. Bom, um bom fim de semana a todos. E em breve, se Deus quiser, faremos mais uma viagem. Um abraço, até mais. Obrigado, Gustavo. Maravilha, hein? Olha que grande observação também aí do Gustavo, deixando a sua opinião. Qual a sua opinião referente à postura do motorista? Deve fazer ali sempre a sua apresentação e falar dos itens de segurança? E quando ele esquece? Não seria legal a ideia do Adriano Rosendo de ter um vídeo ali constantemente rodando ali? Ou nos intervalos, né? Tem ônibus que apresenta um filme, né? Às vezes o filme fica repetindo ali até dizer chega, né? Tem hora que enche as paciências. Deveria ter um sistema ali onde tivesse uma mini TV ônibus, né? Onde tivesse as informações nos intervalos ali, com essas informações também, né? Gravada falando da importância da utilização do cinto de segurança no ônibus, a saída de emergência e outras coisitas mais muito importantes que o passageiro merece sim ouvir. E também o ônibus pinga-pinga, como a gente conhece, que vai ficar para e vai toda hora embarca pessoas dentro do ônibus, né? Passageiros toda hora. Então não dá para o motorista toda hora ficar lembrando o passageiro da utilização do cinto de segurança, né? Seria bem legal mesmo esse sistema automático aí, lembrando o passageiro. Oferecimento também de JP Afiações Profissional. JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Obrigado pela audiência de todos. Eu vou indo, volto agora ao vivo na próxima terça-feira. Lembrando que é sempre de terça a sexta. Tem reprise nesse final de semana. Você que está sempre ouvindo aí, convide alguém para ouvir também. Nosso novo aplicativo agora, Google Play, só digitar Rádio Ônibus, instala. Tem uma maneira fácil de compartilhar agora a programação. Então eu conto com a sua divulgação na sua cidade, por onde você viajar. Não precisa entender de ônibus, nem ser busólogo, né? Qualquer pessoa pode ouvir a Rádio Ônibus, família de motoristas, passageiros, né? Caminhoneiros já ouvem, taxistas, qualquer pessoa. Fale da primeira Rádio Ônibus do Brasil do mundo. É a única emissora no mundo que discute a essa hora esses assuntos todos que você ouviu aqui. Você não vai ouvir em outro lugar, só aqui. Então divulgue. Fale. Amanhã tem reprise às 11, às 15 e às 23 horas. Vou encerrar aqui com o Rinoelgro Solimões, hein?